Fly me to the moon. Let me play among the stars. Saudações terráqueos e amigos da Sala da Justiça. Estamos de volta para o nosso episódio 72. E hoje a gente está aqui por um motivo muito, muito especial. Falar sobre os 50 anos da Apollo 11, a chegada do homem na Lua. Eu sou o Nick Eres e estou aqui com o júri da Sala da Justiça, mais um convidado muito especial. Sérgio Sacani, do Space Today. Tudo bom, Sérgio? Tudo bem. Seja muito bem-vindo novamente para nossa salinha humilde. Opa, que isso. Prazerzão estar aí com vocês aí. Vamos aí bater um papo que é muito legal, né? História aí que esse ano completou 50 anos, né? Cara, 50 anos e ainda tem gente que não acredita, né? É impressionante, cara. Pô, nem me fala, cara. Todo dia... Cada vez mais. Todo dia é a mesma coisa. Cadê as estrelas? Caralho, cara. Cadê as estrelas? A gente tava se preparando pra começar a gravação aqui. O Sérgio tava contando que no último vídeo que ele lançou há 5 minutos atrás... Primeira pergunta. Cadê as estrelas no lançamento da NACA? Eu não aguento mais. Esse aí tem que ter uma aula de fotografia também, né? Porque o negócio tá indo além da teoria de conspiração. E também estamos aqui com a presença do Sérgio, Sérgio Vieira. Tudo bom, Sérgio? Seja muito bem-vindo novamente aqui pra sala. Tudo bem. Mais uma testemunha ocular da história. Pra vocês, história. Pra mim, realidade. Eu tava lá, gente. Da Lua? É, o Sérgio tava lá na Lua em 69. É isso mesmo, Sérgio? Como é que é? Não, eu tava de frente com o nariz colado na tela esperando a transmissão, que demorou pra caramba pra entrar. Eu lembro direitinho onde eu tava. Quantos eu tava. Anos você tinha, César? Eu já tinha 12 anos. Eu já era colecionador de revistas da Russa. Não, eu ia perguntar se você tinha uns 17, você já estaria tomando LSD, mas não foi o caso. Não, ainda não. Ainda tava na base de bailinho de garagem, assim, meio timidão, querendo saber se dava pra rolar alguma coisa ou não. Mas só tinha 12 anos. Tava brincando de carrinho ainda. Tá ótimo. E também temos aqui o nosso júri com o Cardoso e Ronaldo. Tudo bom, Cardoso? Olha, tudo bom. Hoje eu vou fazer o contraponto, porque afinal de contas um idiota no Twitter disse que eu sou bolsominion, anti-ciência e que aprendi tudo assistindo Alienígenas do Passado. Caraca. E aí, Ronaldo, tudo bom? Tô, e dessa vez este podcast contém material sensível e que pode ser terrivelmente ofensivo para terraplanistas. Cara, a gente tem que... antes de começar a gravar, a gente tem que dizer aqui o que que terraplanista tem mais a que se fazer nesse mundo. Terraplanista tem mais a que se fuder, pô. Ah, esse tem mesmo. Quem vê assim, aí ele corta tudo na edição. É, pois é. Vai entrar pi... É. Não, cara, mas na boa, cara. Vamos deixar esse assunto pra lá, porque nós temos agora muita coisa boa pra falar. Não dá pra ficar perdendo tempo com gente ignorante, né? Tudo bem. O cara pode fazer o que ele quiser com a vida dele, pode pensar o tipo de estrume que ele quiser, a montanha de estrume que ele quiser. Mas o nosso papo aqui é muito sério, cara. A gente tá falando aqui das maiores realizações da raça humana, né, cara? Em todos os tempos. Então, uma coisa que sempre achou que era impossível acontecer, né? A gente foi lá e fez. A gente não, né? Os americanos com uma participação alemã, né? Mas enfim. Enquanto isso, na Sala de Justiça. Cara, é muito legal esse papo, mas acho que a gente, antes da gente falar da Apollo 11 em si, acho que a gente pode falar de todo o processo que levou até lá, né? Desde o famoso discurso do Kennedy, né? Dizendo que a gente escolhe ir pra Lua não porque é uma coisa fácil, mas porque é difícil, né? Aquela inspirador, né? Na verdade, não. Na verdade, até se você quiser voltar lá, uma coisa bem legal que se você pegar pra estudar essa história da exploração espacial, né? Lá no começo dos anos 1900, né? Tá. A gente teve dois... Vai bater no Goddard, né? É, isso mesmo. A gente teve dois pais da astronáutica, né? Do lado russo, Tsiolkovsky, né? Tá. E do lado americano, o Goddard, né? E isso lá no começo, lá em 1900 e pouquinho. 60 anos depois, ou 50 anos depois, quem diria, né? Que Estados Unidos e Rússia iriam se, digamos, enfrentar, né? Porque foi um enfrentamento entre os dois que deu meio origem a tudo. Sim. Mas quando você volta assim atrás, você volta lá atrás. De um lado tava o Tsiolkovsky lá com os foguetes dele e já tava vendo lance de fazer acoplamento e rendezvous no espaço e tudo. Do outro lado, lá nos Estados Unidos, tava o Goddard lá com o foguetinho dele de combustível também líquido, né? Que ele lançava e tudo. Tecnologia que o Brasil não domina até hoje, mas só um detalhe. Até hoje. Exatamente. Isso é impressionante. E aí o tempo foi passando, teve uma guerra, teve outra guerra e depois quando entrou a Guerra Fria, os caras voltaram a se encontrar, né? E aí você falou muito bem com uma boa participação, uma boa, né? Pode dizer que é uma uma boa participação alemã, porque se não fosse o queridíssimo Von Braun, né, não tinha praticamente quase nada disso. Meu, né? Werner Von Braun. Se não fosse a Operação Paperclip, não foi o Von Braun só não na história. É. Se eles não tivessem raptado 300 técnicos lá e duas toneladas de papel... Não, é mais até, né? É, exatamente. Mais, né? Eu falo que foi mais de 1000, na verdade, né? É, juntando todo mundo. É, mas a Operação Clipe de Papel não tinha nada a ver com o lançamento de foguete pro espaço. Eles queriam técnicos pra... Pra explodir os outros. Pra armamento. Eles queriam o Von Braun por conta das bombas V2. Eles queriam que ele desenvolvesse mísseis intercontinentais. Pois é. Exatamente. Tanto que os primeiros foguetes, na verdade, o Redstone, né? O famoso Redstone, que é um dos primeiros lá. Sim, o projeto dele, né? O projeto dele, e na verdade era um míssil, né? É um V2, né? Uma V2 grandona, tal, ajustada. V2, exatamente. É uma V2 mesmo. Porque isso aí depois... tem um momento também importante na história, antes da gente entrar nisso tudo, né? A ONU estipula uns anos aí, né? Teve o Ano da Luz agora há pouco tempo e tal, e em 1958 eles estipularam que ia ser o Ano Geofísico Internacional. Tá. O que quer dizer isso? Que eles iam incentivar, né, grandes países, no caso ali, Estados Unidos e União Soviética, muito provavelmente, eu vou falar Rússia várias vezes, mas entendo que é a União Soviética na época, tá, galera? Tá, não tem jeito. Não tem jeito. E eles falaram o seguinte, caramba, uma das maneiras da gente entender o nosso planeta é olhar ele de cima, de longe, entendeu? A gente colocar alguma coisa no espaço que a gente vai conseguir ver como que se comporta e tudo mais. E estipularam... É, a turma da ONU deve ter lido a C. Clarke, né, Arthur C. Clarke. Com certeza, né? Colocar... Satélite em órbita. É, e aí tava meio que tudo, né? Se você ler aí os livros, você vai ver isso, né? Tudo levava a uma coisa meio conjunta ali, né? Em 1958, os países meio assim numa amizade, né? Colocar satélites no espaço em homenagem ao Ano Geofísico Internacional, né? Mas aí entram outros... Só que a Rússia se apressou, né? Exatamente, a União Soviética se apressou por causa do Korolev, né? Ah. O Korolev, ele viu que ele tinha que... A gente tem que ter um domínio nisso aqui, entendeu? E aí ele solta antes o Sputnik, né? É, Sputnik foi quase que uma, vamos dizer assim, um satélite teste, né, do Korolev, que é ucraniano, por sinal, né? Ele não é nem russo, ele é. Exatamente. E os caras botaram assim pra falar, não, a gente põe primeiro, né, cara? Ou seja, né, se a gente põe primeiro, ainda foi com requinte de crueldade, né? Bota numa frequência de rádio, né, de ondas curtas, pra turma ficar ouvindo e falar assim, puta merda, esses caras são capazes de jogar uma bomba na gente. O lance era mais uma guerra psicológica lógica do que qualquer outra coisa. Sim, claro. Era uma guerra totalmente psicológica. Isso que é uma coisa que hoje é difícil, né, da gente até mesmo meio que vislumbrar, né? Isso, o que acontecia. É, né? Isso tudo começa lá atrás ainda, viu? Na realidade, esse negócio... E a grande sacanagem é que, por incrível que pareça, os russos conseguiram ter um projeto unificado, funcionando, e os americanos tinham 3 projetos espaciais isolados competindo um com o outro. Exatamente. Eram as 3 armas... Desperdício de recursos. Exato. As 3 armas tinham uma coisa diferente, quer dizer, o exército estava com o Von Braun lá, brincando lá com os projetos dele lá, os projetos Júpiter dele. Tinha a turma da Marinha fazendo as coisas lá, o foguete que dobrava, lembra? Dobrava no meio, não conseguia fazer. Perdia a pressão, ele dobrava. A tensão era muito grande. E tinha a turma da Aeronáutica. Cada um estava fazendo uma coisa. Isso nem é novidade. Na Segunda Guerra já foi assim... Com a aviação, sim. O exército tinha a sua esquadra de aviação e a marinha tinha a sua. Isso antes de estabelecerem uma força aérea separada. Tanto, sim, que a marinha tem uma esquadra aérea até hoje. Exato. Não só é marinha, tem os mariners também, tem a aeronáutica. Quer dizer, cada um tem o seu, ainda tem. Mas o que é pior ainda, no pós-guerra, a aeronáutica, e aí foi até bancada pela a antecessora da NASA, que fazia isso, que regulava a parte de aeronáutica, né? Que ele tentava. A NACA, ela tentava reunir esse negócio e eles começaram a pesquisar aquele negócio dos projetos de foguete de jato de alto desempenho, que é aquele projeto X. Isso. Começa em 46 já as pesquisas, os caras pesquisando material e etc, achando lá os limites, as curvas limites, os limites de material, e joga pro mercado, né, pras Boeing da vida, Douglas principalmente e tal, desenvolver os bichão. E aí começa o projeto X, que era uma das opções que eles tinham, que a Virgin resgatou, né, sobe lá em cima e dispara um foguete para fazer um suborbital lá em cima, né? Ou fazer um orbital. Para quem não sabe, é o foguete que lança na horizontal, galera. Ele sai da asa de um avião, né? Exato. Exato. E finge que é astronauta. Não, então é isso mesmo. Então, só pro pessoal, só pra eles montarem aí, né? Quem estiver ouvindo montar na cabeça, né? Acabou a guerra. O Von Braun ali, ele vai pros Estados Unidos. Uma parte dos alemães vão pra União Soviética também, né? Foram trabalhar com Korolev lá. Isso, foram trabalhar com Korolev. Não durou muito. Parte, né, de cientista tem um monte de V2, né? Porque eles pegaram o Penemund inteiro. Isso, pegaram um monte de V2. Vale exatamente lembrar que o Korolev, ele foi, digamos assim, o plano B dos soviéticos, porque eles também queriam o Von Braun. Mas como eles viram que os americanos chegaram primeiro, aí eles voltaram pra ver quem eles tinham que pudesse servir. Dentro de casa, né? Pois é. Tem um cara que a gente mandou pra Sibéria por subversão, tá preso lá desde 38, vamos atrás do cara. E era o Korolev. Então, o mérito do Korolev, além de ser bastante, de ser um engenheiro muito bom, apesar de inicialmente ele ser visto de canto de olho por atividades subversivas, ele se safou muito bem porque ele pegou todas aquelas penca de V2 que os soviéticos pegaram, fez engenharia reversa naquilo e botou pra funcionar. Melhorou. Pois é. Ele era tão, assim, importante, né, que o nome dele não aparecia. Claro, né, que não, né? Ficar divulgando, né, pros americanos. Não, era proibido divulgar. Eles colocavam o engenheiro, como que é? O cientista-chefe, né? Engenheiro-chefe. Ele não tinha nome, né? Os documentos não tinha nome. Não tinha nome o cara, porque tinha toda essa coisa aí da guerra, da pós-guerra, né? Então era um negócio complicado. Agora uma informação interessante. Na década de 60, eu comecei, bem, todo garoto na minha idade, era assim, eu era cowboy, né? Eu era astronauta. A brincadeira era essa, né? Então eu vivia sendo bombardeado pelas notícias de astronave, Projeto Mercury, né? Projeto Gemini. Então eu nasci com esse treco na cabeça. Nasci em 57, quer dizer, eu sou mais velho que o Sputnik, tá legal, gente? E sou mais velho que a NASA. Você nasceu antes do Sputnik ser lançado. Nasci um pouquinho antes do Sputnik, um ano antes da NASA. Quando eu, garoto, 5, 6 anos de idade, eu queria ser engenheiro de foguetes. Era meu sonho, era esse. Eu queria ser engenheiro de foguete. Tá. E nessa história de brincar e tal, meu pai me viu que eu tava interessado nessas histórias e começou a me arrumar publicação e me dar caminhos para eu conseguir publicações sobre nave espacial. Né? Então, tu com até livrinho de coisa que tinha sobre espaçonave, ele comprava, arrumava, pegava, até tinha uma coleção da o Almanac da Abril, da não sei o quê, coleção não sei das quantas, foi começando a me dar essas porcarias. E ele entrou em contato com a NASA, escreveu pra NASA e escreveu pro consulado russo em São Paulo, caralho, soviético em São Paulo, solicitando revistas a respeito da pesquisa espacial. Eu recebia da NASA, pô, e da Rússia. Meu pai é foda, hein, meu pai é jornalista, né? E convenhamos, uma excelente atividade pra você fazer no final dos anos 60 no Brasil. Trocar correspondência com o consulado russo. Era uma beleza. Vinha tudo assim aberto. Era muito. O envelope saía aqui em São Paulo, era postado em São Paulo, e ele chegava em casa todo aberto e fechado de novo. Caralho, que legal, cara. Porra. Mas era revista, pai... então. Era revista, assim, em espanhol, normalmente, né? Que eles tinham, a divulgação deles era em espanhol, eles não faziam divulgação em português. Não sei. Bom que o pessoal do DOI-CODE pegava, olhava, ninguém é tão burro, deixa passar, tá tranquilo. Tá tranquilo. Eles deviam ficar lendo aquele treco, tirar a cópia e ficar vendo se tinha mensagem no meio, né? Mas era só assim, era divulgação sobre as notícias. Então, quem era o astronauta que desceu, que voltou, né? Eles só falavam depois que aconteceu, né? Então, as viagens que foram, obviamente as que funcionaram, as que deram certo, né? É. Então, a cachorrinha, né? Então, os cachorrinhos, né, que foram e voltaram, um monte de cachorro. Foram não, que foram. Todos os cachorrinhos só foram, nenhum voltou. É, nunca contavam essa parte. Pois é. É, nunca falaram que não voltava, né. E tinha assim, uma porcada. Todo mês eu recebia alguma coisa, um folheto, alguma revista e tal. E da NASA vinha de porrada. Era muita coisa que vinha da NASA. E era assim, chegava uma caixa em casa, eu sabia, era da NASA. Era panfleto, livro, foto autografada. Tinha de tudo. Propagandinha, disquinho, símbolo, medalhão, tinha de tudo, era, cara. Tinha de tudo. Isso aí eu lembro que eu escrevi muito pra NASA também e chegava e eles mandavam tudo, né? Tudo. É impressionante mesmo. É, tá vendo? Caralho, né? Do caralho. Muito isso, legal. Pô. Marketing. Mas, cara, vamos voltar aqui pra começo da década. 61, o Gagarin, né, entrou em órbita e aí, tipo, os Estados Unidos entraram em pânico, né? Falaram, fodeu, né, cara? Perdemos. De novo. Perdemos essa. De novo. Duas vezes. É, já tinha o Sputnik, exatamente. Estados Unidos, só pia, já tinha ido o Sputnik, aí os Estados Unidos lançou Discovery, né? Pouco tempo, um ano depois. União Soviética lança a Laika, né? Lança bicho e tá? Tal. E os Estados Unidos ficando pra trás, né? Fica mantendo macaquinho. Teve a primeira mulher também, né? Valentina Tereshkova. Né? Depois vai ser a mulher também. Ele vai perder. Aí perde com o Gagarin também, né? E aí dá o. O nosso querido Kennedy tem lá, né? Faz aquele. Dá aquela chamada, né? Sim. Mas por que alguns dizem que a Lua? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why 35 years ago, fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Ah, só um detalhe, tá? O americano que sobe, né, depois do Gagarin e tá, tal, é Alan Shepard, que ele tem uma historinha com a Projeto Apollo, tá? Então sobe o Alan Shepard, é o primeiro norte-americano a subir. Isso. Quem viu aquele filme, né? Como é que era? Os Eleitos. Os Eleitos, cara. Pois é, que mostra bem essa gênese ali. Antes do programa Apollo, na verdade, aqui. Não, bem antes. Esse aí foi o primeiro, né? Que foi o Mercury, né? O programa Mercury. Foi o Mercury. Tá. É o Mercury. São sete, é a escolha dos sete caras pro programa Mercury, que todos os lançamentos da Mercury são tudo com nome assim, né? Tipo Freedom 7, não sei o que lá, 7. Tá. Tudo é 7, né? Todas as naves têm o nome 7, por causa dos 7 caras, os 7 eleitos. É. E o Jaeger não quis voar, né? O Jaeger não quis ser um dos 7. Ele preferiu ficar lá bebendo, enchendo a cara de cerveja e fazer voo teste. É. Não, essa fase aí é bem legal, né? Porque teve uma diferença bem grande, né? Que você pega assim e você vai lendo, os americanos, eles organizam tudo direitinho, né? Porque eles falam assim, bem, primeiro pra gente ir, a gente tem que colocar, primeiro levar o homem pro espaço, que é uma coisa, né? Que é passar ali a barreira dos 100 quilômetros que a gente chama. Que eles mudaram pra 80, né? Mas tudo bem, vai. Eles mudaram pra 80, eles deram uma, né? Uma roubada aí, deram mas... Deram uma roubada pra fazer o Shepard entrar em voo orbital. Não, o Shepard ir pro espaço primeiro, né? Primeiro ele só ir e voltar. Aí depois tem que aprender a entrar em órbita. Aí foi o John Glenn. Que aí o John Glenn que foi o primeiro mesmo a entrar em órbita da Terra. O primeiro americano a entrar em órbita da Terra foi o John Glenn. O Shepard, ele só foi pro... Bateu ali os 80 e voltou. Opa, já fomos pro espaço. É, o John Glenn depois ele foi até candidato a presidente dos Estados Unidos. O John Glenn foi senador. O John Glenn foi senador. Foi senador. E voou pra estação como senador. Ele voou no shuttle depois pra ver o efeito da microgravidade em pessoas idosas. É. Ele tentou ser candidato a presidente, mas não foi não conseguiu a nominação. Isso mesmo. E aí o projeto Mercury, então, era isso, né? O cara subia ali naquele míssil, né? Esses caras eram muito heróis, né, cara? Na boa. Exato. Era passageiro. É. Exato. Senta aí em cima desse monte de combustível que vai queimar na sua bunda, seu. Não, ele não fazia nada. Não, né? Ele era passageiro da agonia, né, cara? Passageiro da agonia. Ele ia ali... Aí você entende por que o Chuck Yeager não quis ir, né? É, exato. Não, detalhe, dos 7, só o Yeager tá vivo. É, o John Glenn morreu faz pouco tempo, é verdade. Mas aí... O Yeager teve outra passagem interessante também, né? Ele foi um dos caras que fez parte do comitê de pesquisa lá por causa da explosão do Challenger. Isso. Ele tava lá com o Feynman. É, isso mesmo. E aí, então, o projeto Mercury foram esses 7 aí, né? Os eleitos, se o pessoal quiser, veja o filme, que é muito legal. Sim. E veja o filme também, aquele Mulheres Além do Tempo, Vejam. Que é o Hidden Figures, né? Ah, sim, claro. Porque as calculadoras, né? Que eram as mulheres que ficavam fazendo as contas ali e tudo. E elas participam... O filme, né? É baseado, óbvio, na história delas, mas é o pano de fundo é a viagem do Shepard. O filme é ótimo, só tenho a noção de que ele é uma imensa fanfic. Tem um monte de inconsistências, tem um monte de erros históricos ali no filme, que eles abrem mão de precisão histórica pra passar a mensagem. Mas, por exemplo, os banheiros da NASA não eram segregados naquela época já. Ah, é. Ah, isso aí, eles dão uma forçada nesse lado, isso é verdade mesmo. Sim, aquela coisa de só as meninas da Dorothy Vaughn conseguirem mexer no computador também. No IBM também não é, né? Isso também não é verdade. Aquilo é lindo, mas não existe isso da da IBM construir um computador que ninguém sabe usar. Até porque não faz nenhum ponto no sentido. Não, e só pra complementar, embora não tenha a ver com astronáutica, mas tenha a ver com astronomia, nessa mesma época, em Harvard, tinha as calculadoras de Harvard, que eram as mulheres que ficavam fazendo as contas de brilho de estrela. O, vamos dizer assim, o homem, né, o astrônomo, ia lá no observatório, tipo um chefe de cozinha, sabe? Ele ia lá e pá, fazia a foto. Só que ele não encostava na foto, entendeu? Ele ia e dava para essas mulheres lá de Harvard que faziam, elas que faziam a conta, que mediam o brilho e tudo mais e tal. Tem vários livros na área de astronomia. É bem paralelo à história ali daquela, das mulheres ali que estavam trabalhando na NASA naquela época, né? Como também tem paralelo com as mulheres que faziam as programações da IBM, que era uma programação através de tecer anelzinho de cobre, né? De fiozinho de cobre. Que são as memórias fixas. A memória RAM era tricotada, vamos dizer assim. Cara, é muito doido isso. É uma loucura. Essas calculadoras que você, de Harvard, você tá falando daquela da equipe da Annie John Cannon, né? Isso. Ah, tá. Beleza. Só pra situar. É um pouquinho antes, na verdade. Ah, não. É, tem de, em Harvard vem desde antes, né? Mas aí elas foram passando. É, desde o fim do século XIX. Também fizeram parte do movimento sufragista. Era um grupo já bem antigo, mas foi bastante importante. É, o Projeto Manhattan também tinha muita mulher fazendo conta. Ah, tinha as calculadoras do Projeto Manhattan também. Só que elas ficavam meio ali, né? É aquele negócio, né? O cara ia lá e fazia foto, né, do céu. A parte legal, né? Elas estavam construindo a pirâmide. Agora, né, isso mesmo. Agora toma aí, ó. Dá conta aí que eu tenho que fazer outra foto lá. É, as mulheres eram mais ou menos assim como secretárias, né? Isso mesmo. Aí o projeto Mercury, né, foi bem importante por conta disso, né? Porque deu esse pontapé inicial. Eles viram que eles iam conseguir ir e voltar, né? Porque o problema também, pessoal, não é só ir, né? Você tem que ir e voltar meio com segurança. Exatamente. Né? É todo mundo vivo, né? Era descobrir tudo, né? Quer dizer, o pessoal descobriu o cinturão de Van Halen naquela época. Ninguém sabia que tinha um cinturão de radiação ali, que dava merda. Isso, né? O Van Halen foi com o Discovery, né? Foi o Van Halen lá, o primeiro satélite da NASA. Não confunda com o Van Halen, era o Van Halen. Pois é. Aliás, isso é uma outra grande convocadora, tá aí, ele tá ligado como que é, né? Como que o astronauta passou pelo cinturão de Van Halen? Não é, tem essa também. Né? Tem gente que acha que o cinturão de Van Halen é tipo a bomba gama. Você fala, do mesmo jeito que você consegue passar por um temporal sem se afogar, seu imperio. Mas é uma das coisas aí que o pessoal fala, ah, não ia ter como. Claro que tinha. E o cinturão de Van Halen também, ele é bem interessante, porque ele tem regiões dele que ele é bem fraca a radiação, que é por onde, na verdade, os caras passaram, né? Então, e também eles passavam muito rápido, viu, pessoal? Não tem nada disso, não. Eles não ficavam ali, ah, vou me banhar agora de radiação aqui, deixa eu sair aqui pra fora. Não tinha isso. O problema ruim mesmo é quando eles estão indo em direção à Lua, que anda pra caramba, 3 dias viajando e tomando bombardeio, né? Duro aí, né? Isso aí. É, os primeiros voos também tinham que levar isso em conta, se a blindagem das cápsulas era forte o suficiente pra aguentar a radiação de fora. Até porque ninguém sabia nada sobre como era o espaço exterior, não sabiam se os astronautas iam sofrer efeito de microgravidade, não sabiam de nada. Eles não tinham noção de coisa alguma, de relação com nada. Então era tudo na questão do teste. E aí ver se dá certo, o que que acontece. É, né? Tudo... Então os caras que foram os primeiros lá, eles testavam, aí voltava o cara testava o cara todinho pra ver se tinha alguma merda. Até hoje os caras fazem isso, né? Analisa se o cara recebe ou não. Eu ia falar. Pois é, até hoje. E lembrando que quando deu aquela merda da invasão da Baía dos Porcos, Gagarin, os americanos desesperados porque os russos inventaram e ganharam a corrida espacial ali. Pois é. E aí eles precisavam de alguma coisa, o Kennedy chamou o pessoal e falou, ó, inventa alguma coisa aí pra gente fazer. E aí, entre as sugestões, veio a de mandar alguém pra Lua. Só que quando o Kennedy fez o discurso pela primeira vez, os Estados Unidos tinham exatamente 15 minutos de experiência no espaço. Pois é. Era mais ou menos isso. E o pior de tudo é que ele já tinham perdido todas, né? O primeiro satélite, o primeiro homem, tudo eles tinham perdido, né? Todos os milestones. Né? Ainda tudo pra ajudar, né? É, o perrengue que eles passaram foi a invasão da Baía dos Porcos. Dos Porcos, é exato, que foi, lá, foi, na mesma, foi nessa época. A crise dos mísseis foi logo depois, foi em 62, foi em outubro de 62. O cara tava num limite, tava numa encrenca, falou, esses caras vão soltar qualquer merda, qualquer hora em cima da gente, né? E nós vamos perder esse negócio. E aí eles tocou louco, ele falou, não, ó, tá redefinido. A meta é o seguinte, quem fez o último gol ganha essa merda, a meta é a Lua. Quem chegar lá ganha essa porra, entendeu? Ele apaga tudo pra trás e mete um... Ele queria meter a data de 65, 67. Os caras falam, não fala isso não. Fala nessa década. Exatamente, é isso mesmo. Ele entrou na porra louquice ali. Ele queria que tinha que achar um jeito, né? Tinha que achar um jeito pra unir o povo. E outra, as pessoas pensam que o Kennedy era visionário, que o Kennedy tava forçando, digamos assim, o desenvolvimento científico em prol dos Estados Unidos. Porra nenhuma. O discurso do Kennedy foi puramente político. É. Claro. Isso aí é muito importante falar, pessoal, porque não tinha absolutamente nada de científico nisso aí, viu? É. Era zero mesmo. Era zero. Eles não tinham nada. Tudo do scratch. Kennedy cagava pra NASA, ele cagava pro espaço, ele não dava a mínima, ele queria saber de voto. A única estrela que ele se interessava era a Marilyn. ela cantava Mr. President, né? Happy birthday. Isso aí é muito importante, esse background histórico aí, porque muitas pessoas, principalmente o pessoal que enche o saco e tal, eles falam as asneiras que eles falam, porque eles não têm esse background histórico, né? Ah, mas por que que não? Cara, porque não era, o objetivo deles não era científico, não era estudar a Lua, não era nada disso, cara. Nada. Zero. Era simplesmente passar um na frente do outro. Eu não quero saber o que o Sérgio falou, né? Colocar a Lua como meta e nós vamos pra lá. Cara, e o que que vai fazer lá? Cara, eu não quero nem saber o que que vocês vão fazer lá. Vocês vão lá e fincam a bandeira. Tanto faz. Eu não quero... É isso. Não tinha um negócio... Ah, não, nós temos que ir, porque nós temos que entender qual que é a origem da Lua. Olha, se só... tem água no polo sul da Lua. Nada de... Nada. Nada? Zero. E sendo... Tanto que quando a conta começou a chegar... Deu merda. O Kennedy viu que mesmo num segundo mandato, ele não iria estar no poder quando os americanos chegassem na Lua. É. E ele estava gastando horrores. E bota grana nisso. Em 63, eles já estavam gastando mais de 1% do orçamento da República nessa brincadeira. E ele chegou ao ponto de, num discurso da ONU, o Kennedy propôs que os russos se juntassem aos Estados Unidos e eles fizessem uma missão conjunta. Exatamente. Só para terem uma ideia, só para vocês terem uma ideia, assim, um parâmetro, pessoal, o programa Apollo, ele chegou no final, dois Saturno 5 não chegaram a ser utilizados, mas foram construídos. Os caras gastavam, no final, no último ano do programa Apollo, 10% do orçamento, dos impostos, era no projeto Apollo, entendeu? Era muito... Na verdade, chegou a 4,5%. É, fazendo a somatória de todos os anos e a projeção, fazendo os ajustes e tal, porque deu todo de 10% do meu orçamento foi pro saco. Né? Foi nessa brincadeira, no projeto Apollo. Foi muita grana. E só para ter um parâmetro histórico, só para lembrar a turma, tá? No final da década de 50, quando recrudesceu bastante a questão da Guerra Fria, porque os Estados Unidos estourou a bomba atômica em 45, daí os russos em 49, né? Quando os caras conseguiram explodir as primeiras de hidrogênio, se você tem lá no YouTube, tem um mapinha de todas as explosões e testes nucleares que foram feitos. Vocês vão dar uma olhada que na década de 50 explode bomba pra tudo quanto é lado. É um volume brutal. E essas explosões eram anunciadas. Então a turma tal sabia o que era isso. Na década de 50, tem por aí, procura no YouTube, tem também no Google, dá uma googlada aí. Tem os manuais de sobrevivência norte-americanos, tal, não sei o que, para estudantaiada, para criançada estudar, que tinha treinamento. Se tocasse lá o alarme, pular embaixo, em qualquer vala que tiver do lado, sabe? Entrar embaixo da carteira, ir para dentro do seu abrigo. Tinha manual de como construir abrigo antinuclear. Isso era assim, final de 50, meio de 50, assim, final de 50. Ou seja, era pavor. A turma tinha um pavor de uma guerra atômica. E quando os caras partem para a brincadeira, começa a voar foguete para cima e treco entrar em órbita em cima da cabeça deles, o pavor virou algo assim, sem controle. Então eles tinham que achar... Todo mundo em pânico. Eles tinham que achar uma forma de canalizar isso de uma coisa. Aí transformaram os coitadinhos dos astronautas em heróis. Dá uma olhada lá nos eleitos, vocês veem bem direitinho esse treco, como é que forma. Tinha carro especial pros astronautas, a família perfeita, a coisa tal, não sei o quê. Os caras ficavam controlando tudo isso de tal forma. Eles eram celebridades mesmo. Exato, eram os heróis, eles eram os eleitos, tá? Isso tudo era para controlar uma sociedade que estava entrando em mais uma guerra, tinha saído da guerra da Coreia na década de 50, né? Onde vários desses pilotos operaram enquanto militares, e estavam caindo numa guerra na Indochina que não tinha nada a ver com isso, tá? Foi lá o seu Kennedy que deu a brincadeira lá, vamos para dentro do Vietnã. Então tinha uma outra guerra acontecendo, eles entraram numa outra guerra sem saber direito o que estava rolando, e ao mesmo tempo com um temor danado de uma guerra nuclear. Bem, o que eles fazem? Vão fazer uma propaganda de que nós somos melhor que o mundo, nós somos os melhores. E aí foi que usou isso como base de propaganda. Então todo o programa aeroespacial norte-americano, apesar do esforço do pessoal interno de achar uma solução, um objetivo tecnológico e científico, do lado de lá não tinha o menor interesse nisso. O negócio deles era a grana e o que isso estava fazendo em bem de, como marketing governamental. Tanto é que foi o caso, como o Cardoso falou, quando a grana começou a encurtar, quando o Kennedy viu que eles estavam gastando demais com o projeto espacial, o Kennedy foi na ONU e discursou propondo um programa conjunto dos Estados Unidos e União Soviética. Finally, in a field where the United States and the Soviet Union have a special capacity in the field of space, there is room for new cooperation. Mesmo porque eles estavam lá, os Estados Unidos estavam lá enfiados no Vietnã, já ia começando a gastar dinheiro com um negócio, tá? Que de outro lado estavam os chineses gastando dinheiro. É, o chute do Kennedy foi acertado, que ele sabia que os soviéticos também estavam gastando muita grana. Então a proposta fazia sentido. Ao invés de cada um ficar gastando montanhas de dinheiro, cada um com seu programa, a gente junta os dois programas em um só, faz um esforço conjunto, controla as despesas e mantém o cronograma. É, isso ele vai atingir somente 10 anos depois, não ele, né? É outra administração e tem outro propósito na década de 70, que eles começam a fazer as operações em conjunto, já buscando a missão, alguma coisa. A missão Apollo-Soyuz só saiu em 75. E cooperação mesmo só surgiu depois, mais uma vez, quando o boleto chegou na mesa do Reagan, mostrando que a estação espacial Freedom ia custar uma fortuna. É, exato. E a Margaret Thatcher falou, pô, meu nego, desculpa, mas não dá pra bancar isso. E os russos, ao mesmo tempo, estavam com a Mir já meio balançada, e aí chegaram, vamos inventar uma coisa internacional que aí dá pra todo mundo brincar e todo mundo livra a cara. Até o Brasil dá pra construir uma estante e colocar lá, se quiser. Até o Brasil podia brincar. Subiu. Ó, uma dica pra quem quiser saber todo esse background aí, junto com a história de exploração espacial, tem um documentário da PBS que chama Chasing the Moon. Nossa, do caralho. Que conta a história, acho que são 3 episódios, ele conta a história da Apollo, mas ele mostra tudo o que estava acontecendo no mundo ao mesmo tempo, que é muito legal. Então, todos esses lances da guerra do Vietnã, e o pessoal que ficava assim, não, aquele lance da fome, né, que a gente brinca, né, surgiu dessa época, né? Ah, nós estamos aqui fudidos, vocês gastando tudo aí pra ir pra Lua, fazer o que lá, né? Aquela coisa toda. Então chama Chasing the Moon, é muito legal. Conta toda essa história aí. Aí nós paramos ali na Mercury, né? Depois da Mercury veio o projeto Gemini, né? Que aí já era pensando em alguma coisa, o Gemini, né? Já era um projeto, o Gemini, o famoso Gemini, todo mundo conhece aqui como Gemini. Isso. Já era um projeto preparando pra alguma coisa do tipo, acopla, desacopla, isso. Dá pra fazer isso, ir pra tal lugar. Já pensando... Vai dois, passeia, né? Faz a caminhada espacial. Que aí os Estados Unidos perde de novo, né? De novo. Quando de novo. União, acoplamento. O soviético passeia. Lá faz primeiro a caminhada dele. Sem contar que os russos pegam, mandam a Luna 1 pra Lua, erra o alvo. Leonov. E acerta o Sol, porque foi uma das sondas mais importantes pra astronomia é a Luna 1, porque ela foi a primeira a medir o vento solar. Ah, é. Exatamente. Quer dizer, ela não foi projetada pra isso, mas acabou servindo. Acabou servindo, erraram a Luna, acertou. Erraram, mas acertou. É. Exatamente. É impressionante nesse começo quantos russos estão na base do lança qualquer merda, vai, se funcionar, funcionou. Exato. Joga pra cima, né? Joga esse negócio pra cima. Eles não tão, eles são russos, eles não estão preocupados com esses pães menores. Estão preocupados com isso. Os caras fazem uns negócios fantásticos, né? Quer dizer, porra, os caras, primeira coisa que eu achei fantástica foi quando eu descobri, demorou pra gente descobrir isso, não foi assim, na época não tava, era divulgado, foi bem depois que foi divulgado isso. Que, porra, os caras lá no começo, tal, até o próprio Yuri Gagarin, né? Quando desceu da nave, ele era injetado na boca. Exatamente. Além de descer na tundra, o cara, pum, era cuspido de dentro da bola, né? Que aquilo era uma bola, uma esfera. O cara era cuspido daquele treco e descia de paraquedas, né? Isso só foi contado anos depois, agora, com a abertura, com a liberação. Uhum. Foi na década de 80 que a gente descobriu isso. Não tinha antes essas informações. Mas eles tinham esse negócio ali. A cápsula Vostok, né? É, a Vostok. Enfia o negócio lá, toca o pau. A Luna 2 já acertou a Lua. Os caras acertaram direitinho. Foi lá e catapunfa. Isso. Aí os norte-americanos brincando, tentando brincar, tentando fazer as coisas, né? Os russos tão mandando lá, mandaram a Venera, mandaram coisa pra Vênus. Os russos são malucos, cara. O programa Venera foi até bem intencionado. O problema é que ninguém entendia muito bem como que era o ambiente de Vênus, né? Não, e até entendia, né? Eles pô, a banheirona lá é um treco extremamente reforçado, pesado pra cacete e tal, só que não aguentou. Né? É o famoso, eu não aguento. Não foi o suficiente. É, na Lua mesmo, eles mandaram o Lunakov, né? Que era uma banheira com roda de ferro, um treco feio pra dedéu. Era os primeiros rovers, né? É um roverzão. E funcionava, amigão, né? E funcionou. Isso, o segundo só não funcionou porque ele bateu numa cratera. É. E na verdade os russos só conseguiram nascer. Na verdade a Luna 2 foi a sexta tentativa deles. É, exato. E o sucesso pra ela era acertar a Lua. Isso. Exato, porque como é que você vai controlar? Não era pousar, não era nada não, era acertar. Era cair na Lua. Isso. Não à toa que o programa lunar soviético tinha um nome informal de Moonshot. Não, e os Estados Unidos teve os programas também, porque, né, pro pessoal entender, né, se você queria pousar na Lua, né, já que o objetivo era a Lua, tinha que entender minimamente como que era o solo. Então eles jogavam as naves pra elas se chocarem com a Lua mesmo. E aí, na hora que ela tava se chocando ali, ou perto, ela mandava alguns dados. Sim. E eles faziam uma... Analisavam. Isso. É, ninguém sabia direito como a Lua se comportava. Ela podia ser um treco que afundasse, podia ser meio, tipo, areia movediça. Ninguém tinha noção de como eram as coisas. Não, e outra, não está descartado que em certos lugares da Lua pode haver, tipo, poço assim de pó, né? Que o cara não tem sustentação. Na verdade há, porque o Arthur Clarke falou que tem, então isso é meio... Então tem, é. O Arthur Clarke falou que tem que ter. É verdade, é isso mesmo. E no Projeto Gemini surgem aí vários caras muito importantes, né? O próprio Armstrong, né? O Neil Armstrong vem ele aparece no Projeto Gemini, o Buzz... Aldrin, né, que era um dos caras mais inteligentes que tinha ali, juntando todos eles, né, acho que é um dos únicos que tinha doutorado na época, né, e o doutorado... É, o Buzz Aldrin desenvolve o doutorado enquanto ele tava lá no treinamento na NASA e tal. Isso, e o doutorado dele era no FAMU, um negócio que é usado até hoje, né. Sim. Que é o tal do rendezvous, que é fazer aquela manobra ali de aproximação e acoplamento no espaço. Que era... No meu tempo isso era putaria. Se não me engano, subir eu tenho que descer, dá pra descer, eu tenho que subir. É verdade. O primeiro grupo de astronautas do Projeto Gemini tinha três que já vinham, era do Mercury, que era o Gordon Cooper, sim, o Gus Grissom e o Walter Schirra. Isso mesmo. E aí teve várias Gemini, né? Aí isso. Teve o... Ah, e o Buzz tem uma história muito legal dele, cara, porque foi o seguinte, eles começaram então a fazer a caminhada espacial, que é o cara sair da nave, né? Ele saía ali da nave, pendurado com um cordão, tipo um cordão umbilical assim, né? Igualzinho. E só que muitos deram errado. Então teve um que a viseira embaçava, o cara perdia o sentido, não sabia onde pegar. E o Buzz, ele era um cara assim tão... Ele era um cara inteligente, até hoje, né? Na verdade, com aquele soco que ele deu no cara lá, é a melhor coisa que tem no mundo. Porra, você é. Sim. E olha que ele já era setentão, bem 70. Ah, bem não. Setentão, detalhe, exatamente. Detalhe do fanático por histórias astronáuticas e por ter começado a minha vida infantil gostando dessa história. Eu tive o prazer de apertar a mão do veinho aqui em São Paulo, quando ele esteve aqui no Campus Party. É, o pessoal esteve aqui no negócio. E o Buzz, o que que ele falou? Quando ele foi caminhar no espaço, ele falou, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou treinar. Coisa mais, né? Óbvio, né? Ele mandou mergulhar uma nave numa piscina E ele fez tudo ensaiadinho, como se fosse um balé. Então ele sabia onde que ele ia pegar no, os corrimões ali, né? Onde que ele ia pegar no corrimão tal, o que que ele ia fazer com aquele cabo, porque um foi passear, o cabo enrolou, o outro foi não sei o quê, sempre dava um problema. Os caras faziam a caminhada muito rapidinho. E o Buzz foi a que fez a caminhada de maior duração. Tanto aí, juntando entre soviéticos e americanos, o Buzz é que bateu o recorde de caminhada, porque ele treinou tudo aquilo, todos os movimentos e tudo mais. E quando eles voltam, que aí eles falam, opa, então agora acho que a gente pode desenvolver algo mais parrudo mesmo para ir para a Lua, né? Porque aí é outro... Tem uma coisa, né, que o pessoal tem que entender, é o seguinte, por enquanto a gente está na órbita da Terra, tá? E para ficar na órbita da Terra, você... precisa de um foguete não muito grande, né? Esses foguetes aí, você vai na órbita da Terra. Agora, sair da órbita da Terra, que era o caso de ir pra Lua, era uma outra história. Vencer, né? A resistência. Os caras estavam rasgando o cérebro lá pra descobrir como é que conseguia mandar aquele puta monte de quilo, né? Até a Lua. Só lembrando um negócio do Buzz, o Buzz Aldrin, uma das coisas que ele pegou como base pra essa história de sair treinando os movimentos dele de passeio espacial e tal, foi quando eles fizeram os testezinhos anteriores, não era só de sair da nave, né? Que eles utilizavam, até nisso eles faziam diferente dos russos, né? Ou os russos faziam diferente deles. A cápsula era descomprimida, né? Então tiravam tudo o ar lá, ficava, né, em vácuo, aí abria a escotilha e saíam. Aí eles faziam alguns testes, tanto de se deslocar, etc. E também assim, tipo, apertar uma parafuso, só apertar uma porca e tal. E aí os caras começaram a descobrir que não adianta levar a ferramenta normal. Isso. Né? O cara tentava apertar uma porca, ele saía girando. Ou então a nave saía girando, né? Então os caras começaram a ter um puta monte de problema, né? Eles traziam, ó, tem que resolver. Então eles começaram a desenvolver ferramentas que pudessem ser utilizadas, porque eles sabiam que isso ia ser necessário desenvolver também. Então o Alder, observando todo esse negócio, ele falou assim, não, primeiro eu vou ensaiar, porque lá vai acontecer um monte de coisa que eu acho que vai funcionar e não vai funcionar. E era exatamente isso. A movimentação dele com a corda, o cordão umbilical que enroscava, e dois caras enroscou, e o cara não tinha como se desvencilhar, porque ele tentava desvencilhar, e o que que acontecia? Ele puxava a nave. Isso mesmo. Era uma merda. Então aí o cara tinha que corrigir o curso da nave, é um saco. Então ele... tudo ele observou, ele fez um monte de anotação. Eu lembro ter visto essa matéria a respeito dele e tal. Ele tinha anotações de tudo, de questão de movimento, de braço, de torção, e aí o que acontecia com o corpo dele. Então ele treinava isso para poder fazer os passeios. Exatamente, foi tudo treinadinho para a Gemini. Vale mencionar a história da Gemini 8, o problemão que aconteceu lá, que o Buzz Aldrin resolveu na munheca, né? É, o Armstrong. Isso que eu ia falar. E o Armstrong. O Armstrong. Eu não lembro quem era o companheiro dele nessa missão. Era com a Jenna, né? Era com a cápsula Jenna. Era o David Scott. Que também tem história. Ah, isso é legal. Isso é legal de explicar pro pessoal. Pra treinar o acoplamento, os Estados Unidos, eles lançavam antes uma nave, chamava a Jenna, um veículo, e depois ia a Gemini atrás. Porque... isso aí vai ser difícil, né? Porque o pessoal deve pensar que é fácil, né? Você solta uma nave e vai com a outra atrás dela e é só ir correndo, né? Acelera ali, né? Tranquilo, né? Coloca o motor e acopla. Mas não é, porque no espaço, se você começa a acelerar muito, você começa a sair de órbita, né? Você começa a elevar a sua órbita. Então você tem que... essa manobra aí de você chegar perto, por isso tanto que não é à toa que virou o doutorado do Buzz, né? Fazer tudo isso aí, porque não é um negócio fácil mesmo. Então eles... é um troço tão contra-intuitivo que se você acelera no espaço, sua velocidade diminui. Isso aí. Pra quem joga Kerbal, né, Cardoso? Sabe disso, né? É, quem joga Kerbal sabe disso. Se ferra muito por conta disso. Então, eles jogavam a Jenna primeiro, depois ia a Gemini e ia atrás lá pra tentar acoplar. Aí vem... porque, inclusive, nem era certeza de que era possível acoplar duas naves no espaço. Exato. Exatamente. Porque imagina só, você tá com uma... vamos lá, falando pro pessoal, só pro pessoal entender um pouquinho. Tá? Os caras lançavam a Jenna, que era um tubão, vai, basicamente era um tubo, né? Isso. Uma área de acoplamento numa ponta, tá? A Gemini ia atrás, chegava lá, era uma cápsula com a parte de acoplamento na ponta menor, tá? Então, o que acontecia? Imagina que eles estavam em órbita, tá? Uma órbita, nada como diz o próprio Cardoso, a órbita é uma queda elegante, né? Então, tá lá tentando cair, mas não cai, né? Mas... imagina a velocidade que esses bichos estão girando, essas bichonas estão girando em torno da Terra, né? E tem que se aproximar e tem que encaixar direitinho. Imagina, em alta velocidade, tá? Num momento, numa situação inercial, onde tudo é contraintuitivo, tipo, você, como diz o Cardoso, você acelera, você aumenta a tua velocidade de escape, você começa a subir de órbita. Então, era todo um puta jogo, ainda além de tudo, em três direções, gente. Então, imagina. Então, se ele desse um totó maior, ele batia na Jena, a Jena saía virando para um lado. Se ele fosse muito lento, ele nunca conseguia chegar na Jena. Sem contar que tinha que encaixar direitinho, quer dizer, mira perfeita. Então, era um ponto do trabalho maluco, eles nunca tinham feito, quer dizer, tinham testado aqui, testado lá, aproximação e tal, e estavam tentando aprimorar cada vez mais os sistemas de aproximação, controle e engate. E aí é que acontece o acidente do Neil Armstrong com a Jena já encaixada, né? Ela começou a o conjunto de depois acoplado, ela começou a girar e não parou. O Neil Armstrong, ele usou os comandos de jato de manobra para parar o giro, só que quando ele parou, ele voltou. E depois o giro começou a aumentar e aumentar, até que chegou num ponto em que ele estava numa velocidade de 60 rotações por minuto. É. Isso, o Scott já tinha desmaiado. É, ele estava sozinho. Né? Exatamente. Isso é enlouquecedor. Ele estava sozinho. O Scott já tinha apagado e o Armstrong já estava com visão de túnel também. Ele ia apagar rápido se não fizesse alguma coisa. Cara, isso foi mostrado muito legal no filme que o Cardoso não curte. No Primeiro Homem. É, exatamente. Essa cena ficou muito legal. Porque aí ele, que ele faz? Ele liga o para voltar. Aí tem que explicar pro pessoal também, né? Pra voltar essas naves, elas tinham um motor, né? Que vinha pra reduzir a velocidade e pra entrar, né? Fazer a reentrada. E nessa manobra pra ele parar o giro, ele resolveu usar esse motor. Era o único jeito. Ele falou, eu vou ligar aqui, vou girar pro outro lado e vou parar. Tanto que foi com isso que ele conseguiu parar, né? Mas aí, tanto que a Gemini 8 dele caiu muito longe. E um problema, pessoal, é o seguinte. Era um problema você voltar pra Terra. Porque imagina, né? Você tá ali, tá na Guerra Fria ainda, né? Uhum. Tá acontecendo tudo aquilo. Imagina se uma nave dessa cai no meio da União Soviética. Nossa. É o segredo. O pouso tava programado pra ser no Atlântico, caiu no Pacífico. Exatamente. Porque não tinha o que fazer. Ele torrou 75% do combustível de reserva para corrigir o giro da nave. Exatamente. Ele, para poder entrar, acionar os retrofoguetes, né, que seriam os retrofoguetes, ele desarma um sistema, tá apagando, o cara é maluco, ele desarma um sistema de segurança e lança os retrofoguetes, redirecionando ainda, né, os retrofoguetes, isso, que ele consegue dar uma estabilizada. Aí ele vai corrigindo, ele vai voltando, ele vai corrigindo lentamente, ele consegue voltar e vai queimando combustível. Tuft, tuft, tuft, tuft. Na hora que ele termina, assim, os caras falam, pô, você não tem combustível, você vai pousar. Você vai achar a solução de pouso, Tipo, onde der, deu, né? Aí consegue achar uma solução, que é o dedeu deles assim, na água, não tem como. As naves russas pousavam em terra, sempre pousaram em terra, não tem problema. Tem os paraquedas, os retrofoguetes violento e tal, até catapulta, né, nas primeiras. Mas eles não gostam muito de pousar em água, porque primeiro, difícil para eles pousarem em água, não tem muita água, tem muito gelo em volta. E outra é que as naves são bastante pesadas, as russas eram pesadas, bastante pesadas. Até hoje são, né, as Soyuz. Até hoje são pesadíssimas, né? O Volkswagen russo é pesado. É, os russos não trocam porque funciona, né? É Fusca, negão. Arame, um alicate, tá resolvido. É, exatamente. Isso aí é muito legal. Então tem isso, tem o filme Primeiro Homem, né? Que a gente fala bastante, né? Que ficou muito famoso aí, mas tem as biografias do Neil Armstrong. O Neil Armstrong era um cara muito interessante você ler. Não tem igual o Diz Cardoso, né? Que ele ficou pé da vida com ele jogando a corrente. Aquela foi foda. É, sem necessidade, né? Pois é. Mas fora isso, o filme tem umas coisas foda. Ah, puta que o pariu. Pegaram um cara foda, só que o cara, ele não é emotivo, ele não é dramático, ele é extremamente profissional, sério, by the book, só que no cinema não funciona. Aí transformaram o Neil Armstrong num traumatizado. Cusão, é? É. Ó, minha filha, ó, minha filhinha, e não sei o que. Ele passa o tempo todo, a porra da agenda girando, aí ele vai ter um flashback. Não, porque é minha filha que eu estou com ela, não sei o que. Parece isso, o Batman. Parece contato. Porra. Mandasse um poeta no lugar do Neil Armstrong, aquela merda tinha esbucetado na lua. Pois é, então nesse caso da Gemini 8, o Armstrong já mostrou que ele era tipo uma lenda, né, cara? Não, isso aí o Armstrong mostrava antes. Já tinha mostrado. Oh, o Armstrong pousou um X-15, cara. É isso que eu ia falar, porque 15. No deserto, cara. Ah, sim. Pousou um X-15 e na guerra, acho que na guerra da Coreia que ele participou, né? É. Ele pousou o avião praticamente sem asa. Ele teve 78 missões. Ele tinha uma coisa que ele falava, que ele fala nas biografias que eu já li dele, que o lance dele era, eu vou trazer o avião, a nave de volta, não importa o que aconteça. Entendeu? Pois é. Tanto que depois, lá na frente, no acidente com o módulo lunar, né? Com o teste ali, né? Que ele tá fazendo. É. Ele fica muito pé da vida porque explodiu, né? Que ele volta pra trabalhar. E esse? Pé da vida porque ele não conseguiu trazer de volta. Porque o lance dele era trazer a nave de volta. Sempre. Pô, esse filho da puta, ele faz a injeção naquela porra, naquela cadeira com um puta de uma turbina de jato na bunda. Ele faz a injeção naquela merda a mais de 45 graus de inclinação, cara. Ele tava tentando até o último segundo. Segurar aquela porra na mão. É isso mesmo, até o último segundo. Ele sai de lado, quase que ele estoura, por isso que ele estourou a cara no chão. Você tem que levar em conta que o Armstrong, ele tirou o brevet com 16 anos, antes de tirar a carta de motorista. Ele aprendeu a pilotar antes de dirigir. Agora, olha, vê só, hein? É uma coisa maluca, né? Uma coisa que eu sempre parei pra pensar, afinal de contas o Armstrong tem mais ou menos a idade do meu pai, coisa assim. Eu fico imaginando, ele é um pouco mais velho. Eu falei, porra, cara, passa. Olha só o que passa na cabeça de um cara que pisa na Lua em 69, né? Pela primeira vez. É ele que chega lá, tal, não sei o que. Esse cara nasceu em 1930. Ou seja, quando ele tirou o brevê dele, tinha acabado de acabar a Segunda Guerra Mundial. Esse cara viu aviãozinho de papel, ele viu aviãozinho monomotor, ele viu os primeiros jatos na década de 50, né, no final da década de 40. Não, aí ele já tava pilotando. Então ele já tava na Coreia. Aí não, ele começa... Ah, então, 3 anos depois... É, 49, né? 50, ele tá 20 anos, ele tá pilotando, né? Isso mesmo. E ele já vai lá pra jato, né? Pois é. Ou seja, olha o salto que esse cara deu. Impressionante. Né? Ele vê uma coisa, 1930 na frente dele, ele tá vendo Zeppelin, porra, em 39, com 39 anos de idade, ele tá vendo Zeppelin no céu. E o cara pisa na Lua. Foda, ele acompanhou, né, toda essa transição, né, cara? Pois é. Esse evento que ele perdeu boa parte da asa quando num ataque de bombardeiro, quando ele tava lotado no USS Essex, ele tinha 21 anos. Isso, então, né? Isso mesmo. Ele é 50, 1950, 1951. 51. Tanto que, olha, você vê só, né, fazendo esse paralelo, voltando um pouquinho só pra fazer esse paralelo louco, eu lembro direitinho, em 69, quando eu vi esse cara pousando, pisando lá, dando pezinho, botando o pezinho dele, falando a frasezinha e tal, não sei o que, vendo os dois depois dando pulinho na Lua, eu falei, caceta, eu pelo menos vou entrar em órbita antes de morrer. De boa, vou pro hotel em órbita, tal, não sei o que, né? Vai dar legal, porra. Olha a chance aí, né? Agora vai, né? Quem sabe eu até chego na Lua. Porra. Olha que parou mesmo. Tudo. Os caras pararam com tudo. Mas vai ainda, vai. É, pois é, agora tá... Que isso. Eu acho que eu só vou como Scott, viu? Acho que eu só vou como Scott. A cinza, os caras vão mandar ela pra cima. Que isso. Então foi isso aí, né? Aí termina o Projeto Gemini, os Estados Unidos já tá sabendo ir pro espaço, voltar, manobrar. E aí tem... E o que aconteceu com a União Soviética, né? Isso aí é bom falar pro pessoal, né? Lá na União Soviética, o Korolev morreu, né? É. E aí, nesse meio tempo todo aí que a gente tá falando, né? O Korolev morre. E aí, com ele, morre tudo também, desmorona, né? Desmorona tudo. É porque eles não tinham um número 2, né, cara? É. Não treinaram o 2. Exatamente. Você tinha um programa espacial... extremamente controlado por políticos, uhum, que não entendiam porra nenhuma daquilo, mas eles respeitavam o Korolev. Então era ele era a barreira entre o que estava sendo desenvolvido e o que os políticos achavam que queriam. Yeah. Quando o Korolev... Além de ele construir aquilo que os caras queriam. Quando... Né? Não, ele construía o que ele queria. Se ele fosse fazer o que eles queriam, ele tava ferrado. É que nem o Steve Jobs, né? O cliente não sabe o que ele quer. Exato. É mais ou menos isso. Só que quando o Korolev morreu... acabou aquela coisa de ter alguém para dizer que não dá para o astronauta subir um mês antes para bater com a parada de comemoração do sei o que da soviético. Uhum. E que... Ah, é, os 50 anos, é, em 67, porra, morreu o cara lá, o... Porra, como é que é o nome dele? Vladimir Komarov, no lançamento da Soyuz 1. O Komarov. E aí os caras faziam os testes, não dava certo... E eles botavam, olha, a gente precisa de mais tempo pra resolver esse problema com a cápsula. Uhum. O Korolev chegava e botava o pau na mesa e falava, não vai subir ninguém. Isso. Sem o Korolev, ninguém conseguia, ninguém peitava, acabava fazendo merda. O Politburo. foi nessa que o projeto da Soyuz 1 estava todo cheio de gambiarras, não funcionava direito, e o Komarov sabia disso, que ele tava subindo numa lata que ia matar ele. O N1, por sua vez... A única coisa que aquela merda daquele foguete fazia direito era explodir. É, explodiu um monte de vezes. Pois é. Explodia sem subir um metro, né? Ele explodia com estilo, né? A explosão do N1 ainda é a maior explosão não nuclear já registrada. É inacreditável. É inacreditável a explosão daquela. Não, a maior é a César mesmo, aquela puta bomba maluca lá. Não a nuclear, a outra lá. Uma super bomba que os russos fizeram também. Mas TNT. Agora, a explosão dessa porra é horrível. De ver é assustador. Eu lembro de ter visto um filme do N1 explodindo. Puta que eu pariu. É isso aí, é bom, né? Falar para explicar pro pessoal, porque vinha a União Soviética ganhando tudo, quando morre o líder deles, né? O chefão, o cara que era respeitado e tudo, aí dá uma travada lá. E aí que, vamos dizer, se a gente brincar com um jogo, né? Aí que os Estados Unidos viram o jogo, né? Porque o outro lado perdeu o líder dele e agora eles vão nadar de braçada, né? E aí termina, então, o projeto Gemini, sabendo tudo isso. E só que, lembrando, viu, pessoal? A gente tá só, por enquanto, na órbita da Terra. E pra Lua é um outro papo. E aí que começa o projeto Apollo lá, né? E aí que entra o Von Braun de verdade, né? Com o projetinho Júpiter dele, né? Aí é que ele entra mesmo. Que entra lá, ele, o Júpiter dele, o C1, o C2, o C3. Ele fica lá brincando de fazer coisa grande. Vamos brincar agora com os brinquedos de gente grande. É. De gente grande. É, agora a brincadeira fica séria, isso mesmo. Que aí a primeira coisa, você tem que ter um foguete gigantesco, né, pra tirar da órbita da Terra, pra levar até a Lua, jogar, né, tudo aquilo que você vai levar. Se você vai pousar na Lua, você tem que ter um módulo que pousa na Lua, né, que é o módulo lunar. Aí eles começam eles montam um esquema todo diferente, né, que aí você tem um módulo de comando, que iam 3 astronautas, o módulo de serviço, que era só combustível, parte eletrônica e tudo mais, e o módulo lunar, onde 2 iriam descer na Lua, tudo isso impulsionado por 110 metros de combustível. É, né? É uma bomba de 110 metros. É isso mesmo, impulsionado 110 metros. É uma coisa impressionante na hora que você imagina que o primeiro estágio daquela birosca tinha 42 metros, uma coisa assim, não lembro bem. Algo por aí. É. Acho que era 42, é. Acho que era 42, era quebrado. Cara. 42, 10 metros de diâmetro e combustível que era consumido em 2 minutos e meio. Isso. É, pois é. Era aquele momento específico. É uma piscina olímpica por segundo, cara, de combustível que faz... É impressionante. Realmente, os motores, né? Motor F1, né? Só 5, né? Famosíssimo motor F1 do Von Braun. Só 5 F1 ali. É, tem. Quem estiver aí ouvindo, bate aí, ó, F1 e Von Braun, que você vai ver a foto famosa dele na frente dos motorzão gigante. Moto gigante mesmo. É, não. É gigante mesmo. É um negócio impressionante mesmo. Nossa. Detalhe que eles usavam querosene. É, querosene. Mas não era o combustível original do Von Braun, porque na Segunda Guerra as V2 usavam álcool. Só que eles tinham um grande problema. Os soldados estavam roubando o combustível das V2 para beber. Não é difícil. Vai ter festa hoje. Opa, eu levo a V2. Pode deixar. Boa. Boa. Mistura um pouquinho de água, tava resolvido. Peraí, era. Qual é a graduação desse álcool pra ser tão... Tu tá levando bomba dos aliados todo dia. Teu país tá perdendo a guerra. Os russos estão vindo. Você sabe que eles vão chegar e vão massacrar todo mundo. Você não tá preocupado com a graduação alcoólica do negócio? É, só se for também, né? Bom, pelo menos não era aquela maluquice que eles colocavam no Comet, né? Não. Que era mistura, era o quê? Era peróxido de hidrogênio e um outro composto maluco. Pois é. Que aquilo irava... Era só etanol, mas tinha mísseis usando metanol, que o pessoal também roubava pra fazer, pra beber, e aí dava merda. Ah, festinha boa, né? É. Mas só lembrando que no Saturno, se não me engano, no Saturno, o primeiro estágio era querosene com oxigênio, né? Uhum. E no segundo estágio, segundo estágio... Também. Também, e no terceiro era hidrogênio líquido. É, porque o terceiro é o que ficava em órbita, né? Bastante tempo, né? Era o terceiro estágio onde ia... Exato. Na ponta do terceiro estágio ia o módulo lunar, né? Ali dentro, guardadinho. Em cima ia o módulo de comando de serviço. Aí lá no espaço eles viravam, entravam, puxavam, né? Faziam um rendezvous, acoplamento. Por que, né, fazer o acoplamento? Por conta disso, para tirar o módulo lunar e aí dispensava o estágio. É, conferindo aqui, o segundo já era hidrogênio. O segundo já era, né? É. Isso aí. O segundo era hidrogênio, sim, também. Porque era questão do problema de volume. Porque se não dá para colocar volume de hidrogênio embaixo no primeiro estágio... Porque tinha que ser os 100 metros de foguete só no primeiro estágio. Pra poder ter o... Porque o volume é muito grande, né? Aquela porcaria, né? Isso mesmo. O hidrogênio é muito simples e tal, então ocupa muito espaço. Essas coisas também, uma coisa pro pessoal entender, não era um negócio estanque, não, viu, pessoal? Não era assim, ah, termina um... É, vaza tudo. Não, eles estavam tudo meio em paralelo. Enquanto tá lá o Gemini testando, eles já estão voando o Saturno 1. Isso. E eles vão testando os estágios. Viram, tipo, foguetinhos, né? Entre aspas, né? É. Cada estágio eles testam separadamente para depois colocar, empilhar tudo. Vira um negócio de 110 metros para ir voar tudo junto. Então, embora a gente esteja contando meio estanque, assim, né? Mas entendam que tem uma... Elas estão acontecendo meio que em paralelo, tá? Isso aí é importante também saber. É, tipo Pulp Fiction. É, os motorzão... Esse motorzão F1 aí do Von Braun, ele já vem desenvolvendo desde 59, 60. Ele já vem fazendo coisas lá de testes e desenvolvimento. Não é assim, de uma hora para outra ele aparece. É, pois é. É, mano. Pá, né? Tá ali, né? Isso mesmo. Então isso é bom. É que nem o caso do lançador agora, do Orion, né? Isso. O novo lançador deles aí tá 15 anos, 20 anos os caras estão desenvolvendo já. Isso então mesmo. Não é a novidade, não é agora que o bicho ainda nem voou. Pois é. Nem fizeram teste de voo, fizeram teste de bancada, mas ainda não subiu. Isso mesmo. É assustador. We choose to go to the moon. The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Aí o programa Apollo começa mal, né? Porque a Apollo 1 tem um acidente lá terrível, né? Puta, que merda de acidente. Queima os três caras, eles entram no foguete, entram no módulo de comando pra poder fazer o teste, o ensaio, né? É um teste barométrico, né? Na realidade, é um teste de pressão, de cabine e tal. Não era nada demais. Os caras só entravam lá só pra ficar passando o tempo, na realidade. Olha que merda. Isso. E aí dá um curto lá e tem muito oxigênio dentro da nave, né? Isso. Só tem oxigênio. Só. A atmosfera. Era só oxigênio. Eles fizeram uma atmosfera de oxigênio puro. Isso. Que é altamente inflamável. É. Quem for no Kennedy Space Center é muito triste, porque hoje tem lá, viu? Tá. Tem um memorial. Eu visitei lá. Tem um memorial da Apollo 1. E tinha um problema com a escotilha também, né? É, a escotilha... Ela travou. É, ela travou e não abria, né? Ela não abria. Ela abria por dentro e tal, né? Uhum. Os caras não conseguiam. E essa escotilha, ela ficou durante muitos anos. A família dos três astronautas não deixava ninguém nem vê. Só que há 2, 3 anos atrás eles liberaram, então ela tá em exposição. Ela fica lá no Kennedy Space Center e no memorial da Apollo 1 você entra lá. É assim, é emocionante, né? É triste pra caramba, mas é legal porque você tem lá, tem todo o que os astronautas usavam, as roupas deles, os cadernos, os equipamentos e tudo. Ah, é só avisar a turma que eles não morreram queimados, tá? Eles morreram asfixiados. Isso. Eles não tiveram queimadura, não. É. Não foi assim, eles não ficaram... É, depois, né? Depois que estavam mortos, que eles, né? Aí ferrou tudo, né? Isso mesmo. É. Então tem esse... Morreram nesse acidente o Roger Chaffee, o Edward White II e o Gus Grissom, que era da equipe dos astronautas originais do Mercury. Isso. Exato. Um dos 7. Então tá lá. Quem for lá, visite, que é muito legal, que você vai entender essa história. Isso aí deu, óbvio, né? Uma atrasada em tudo, né? É, ó, só lembrando também, o Gus Grissom foi aquele que, lá no do 7, quando ele subiu, quando a nave dele desce, ela afunda, ele quase morreu afogado. Isso mesmo, o Grissom é isso aí. É a história da nave que entra água. Na verdade, esse negócio de pousar em água e essa escotilha é problema até hoje, porque a nave do Elon Musk, quando ela pousou, depois quando eles tiraram ela explodiu hoje, né? Hoje ela não existe mais, porque ela explodiu no outro teste que ela fez. Mas quando tiraram ela, eles viram que estava cheia d'água dentro. Então, esse negócio de pousar em água é complicadinho, viu? Não é... Complexo. É bem complexo. Por isso que ele achou mais fácil quebrar a cabeça para fazer foguete que pousa sozinho. Mais seguro. É. Aí, nós vamos dar um pulo, né? Porque aí, a Apollo 1 foi essa que os caras morreram. Depois, a 2, a 3, a 4, a 5 e a 6, elas... Foram não tripuladas. Não tripuladas. Isso aí. Elas foram não tripuladas. Aí vem a primeira, né? Que é a tripulada, que é a Apollo 7, né? Que os caras vão pra... Aí aquela tensão toda, né? E aí, né? Será que vai dar certo? Nunca tinham subido naquele foguetão, né? E aquele grilo, né, cara? De acontecer outro acidente e morrer todo mundo, né? Eu acho que isso aí ficou na cabeça. Não, ficou marcado e é marcado até hoje, né? É. Pois é. Então, a gente tá falando assim, que teve 5 missões entre a Apollo 1 e a Apollo 7, mas é tudo no espaço de um ano, viu? Sim. A Apollo 1 pegou em fogo em 67, a Apollo 7 subiu em 68. É. Outubro... E não foi só a 7 em 68, viu, nego? Foi a 7, foi a 8, foi a 9, foi não, a 10. Aí foi batendo várias. Não, né? 10 é. Não, até a 9. É. Não, até a 10. Não, uma coisa que a gente não chamou atenção lá no começo, né? Lembrem, pessoal, que o Kennedy ele faz o discurso famoso dele em 1961 e o homem pisa na Lua em 1969. Então, em 8 anos aconteceu o Projeto Mercury, o Projeto Gemini, tudo isso que a gente falou, e o, até Apolo 11, quando o homem pisou na Lua. Então, é um negócio, foi o 14 que falou, né? É muita grana injetada em cima daquilo pra poder ir embora, porque tem que fazer, então não tinha tempo a perder, né? É, from the scratch, né? Não, era do zero, ou seja, imagina a variação de opções que eles tinham, que eles saíam desenvolvendo para sair eliminando para ficar com a melhor. Então, eu gastava dinheiro nisso mesmo. Por exemplo, tem até um filme, eu lembro que assisti desse filme, é um filme B, não é um filme que foi famoso, não, mas eu vi no cinema, eu lembro que eu era tão pequenininho e eu gostava de qualquer assunto sobre ficção científica e astronáutica que eu fui ver esse porra desse filme. Tinha algo a ver com o lado escuro da Lua e tal, que era uma das opções da ida para a Lua, que era o seguinte... Algo parecido com o que os caras fizeram lá no Perdido em Marte. Lá. Mandava uma nave, tipo um módulo de serviço, com equipamento e suprimento, tal, mandava para lá e mandava um cara. Quer dizer, era uma opção. Assim, do tipo, se tem que correr e ganhar, manda um cara sem possibilidade de voltar, ele fica lá, junto com o equipamento que chega antes, né? E depois de um tempo, uma outra chega lá para retirar ele, entendeu? Tá. Era uma das opções que os caras tinham, cara. Os caras, até essa opção, os caras desenvolveram. Só, obviamente, foi abandonada, porque o cara tinha que pousar muito perto da onde tinha pousado o suprimento, né? Imagina se fosse exato, longe. Né? Eu adivinha o que acontece no filme. É exatamente isso. Fudeu e o cara tinha que chegar lá. É, fudeu. É. Mark 4 aí, total. É. Não, e teve também um programa que pouca gente fala, que é o Apolo Nova, que era um outro jeito de ir pra Lua, que era um tirambaço, tipo o Júlio Verne, entendeu? É, mas esse era terrível. Que era você atirar o foguete pra Lua direto. É, então, mas esse era pior ainda, porque na hora que os caras chegaram à conclusão que só de equipamento, por exemplo, nesse caso, que eles chegaram do Saturno 5, do projeto Apolo, do jeito que foi, eram 40 toneladas, 40, 41 toneladas de equipamento, quer dizer, para lançar de base, inicialmente 40, obviamente vai perdendo peso ao longo da órbita, aquelas coisas, né? Vai tirando casca, vai levando, deixando coisa pelo meio do caminho. Tanto que o que volta para a Terra é só aquela cápsulazinha, né? A cápsula de comando, que é um pedacinho de nada, onde ficam os três sentados lá. O resto tudo vai pro espaço, literalmente. Mas a ideia do Apolo Nova era dar um tiro pra Lua mesmo. Era um tirambaço e vai pra lá e seja o que Deus quiser. Cara, bizarro. Era ainda maior que a Saturn, né? Impressionante. É, o Apolo Nova era. Ia ser um negócio monstruoso. Teria que ser, né? Daí os caras desistem. Não dá. Não tem tamanho de foguete que seria, fosse... Imagina a quantidade de combustível que ele precisaria levar. Levar tudo sim, de uma sim. vez até lá, deslocar. Puta merda. E esse, o programa Apolo, né? E toda essa ida pra Lua, ela criou uma cultura, né, que o pessoal usa muito isso hoje, principalmente o pessoal aí que enche o nosso saco pra caramba, porque nessa época aí, era meio que dinheiro infinito mesmo pra ir pra Lua, né? É assim, cara, o que você precisa? Vambora, entendeu? Vai fazendo, tem que ganhar. E esse negócio ficou, né? Ah, não, porque a NASA que tal coisa. Lógico que a NASA vai comprar tudo. Ó a grana que ela... Só que hoje não é mais assim. É. Hoje não é nem 1% do... Os caras brigam por 20 bilhões ali, né? Enquanto o exército americano é 700. 0,48 8% de cada dólar arrecadado pelos Estados Unidos vai para a NASA. Não é 48 centavos de cada dólar, aí, não. Então é um... É 0,48%. É muito pouco, cara. É milésimo de dólar, gente. É isso mesmo. 0,48%. É muito, então é muito. Então fica essa cultura aí, né? Mas na década de 60, de 70, era infinito mesmo, cara. É o que vocês precisam. O número que passou na minha frente essa semana aqui, se não me engano, graças ao Sacani, foi, parece que o preço da missão indiana para ir para a Lua, que tá chegando lá agora, né? Entrou em órbita lunar. Essa aí foi mais barata do que o Avengers. Foi mais barato. Não, que a Avengers, que o filme do Buraco Negro lá. Foi mais barato que o Interestelar. Foi. É, 140 milhões a Chandrayaan. Chega dia 7 de setembro na Lua. Isso mesmo, Chandrayaan 2. Mas os indianos, eles otimizaram tudo, né? Eles conseguem chegar... E outra, eles conseguem chegar sempre de primeira. Tem isso também, né? Não é que nem judeu que tá povoando a Lua, né, de tardígrado. É, essa dos tardígrados é assim, não tem água, não tem ar, e o ambiente é frio pra é frio pra caramba de noite, quente pra caramba de dia, esses tardígrados, eles não vão se... Eles não vão colonizar a Lua, que nem eu já ouvi algumas pessoas andando falando isso. O pessoal já delira total, né, cara? É, o pessoal viaja. Eles vão mutar, cara. O dia que a gente chegar lá vai ter um bicho gigante. A radiação, né? Não tem nada. Vai tomar só radiação. Vai mutar, meu. Vai ficar... Vai virar aquele bicho lá do Star Trek Discovery. Isso. Não é Terraformers que você chega em Marte e tem as baratas que viraram todas humanoides. É, não. Eles vão os tardígrados, eles vão, muito provavelmente, eles vão hibernar. Eles vão com certeza. E mutar, né? É. E mutar. Vai ficar tomando radiação. Não vão, eles vão, eles vão morrer pela radiação, cara. É, tem a radiação de fundo também, né? É, ou eles O bicho é resistente, mas, né? O bicho é resistente pra cacete, né? Ou das duas, um. Ou ele vai hibernar e aguentar a radiação do espaço, ou ele vai morrer mesmo. De qualquer forma, não vai fazer a menor diferença whatsoever. Não, não vai fazer nada. E outro... E de qualquer jeito, tem tanta sonda... Tanto módulo da Apollo cheio de saco de cocô de astronauta lá. É isso que eu ia falar também, cara. Puta, tem tanta coisa. Ah, tiga do Admiro. Vai chegar lá, vai ter um cocôzão gigante esperando a gente. Cocô. Tardígrado de menos. Pô, se foi. Tudo quanto é nave que pousou lá, você acha que foi as primeiras foram assim, altamente... Que porra nenhuma. Os caras mandavam lá qualquer coisa, pô. A gente já mandou muita bactéria daqui pra lá, cara. O pessoal pensa que os módulos que foram pra lá estavam completamente esterilizados, limpinhos e... Não é porra nenhuma. Ah, imagina, cara. Aquela época... Porra nenhuma. Não, sem contar os asteroides que acertaram a Terra e aí mandaram pedaços da Terra pro espaço e eventualmente caíram na Lua. Não é difícil, não. É, claro que é difícil, mas se acontece com Marte. Exatamente. Acontece com Marte, não vai acontecer com a Lua, que é aqui tem do lado. Isso mesmo. Pois é, tem isso mesmo. Exato. A gente achou pedregulho de Marte aqui. Não, é. Das pedregulhos saindo daqui e te atingindo a Lua, de menos. Pode acontecer, né? Pois é. We choose to go to the moon. Quality day, here. The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind. A gente tá ali na Apollo 7, né? Apollo que os 7. Caras vão, então, pela primeira vez. Isso, isso. Pra testar, entrar em órbita. E eles testam uma coisa muito importante. Eles testam a transmissão de TV. Que nunca tinha sido testado. É, a primeira transmissão. Pra fazer a transmissão de TV do espaço. Ah, porque... sim, é. Momento histórico. Aquilo que é impossível, né? Porque não tem ar. Como é que vai transmitir TV num lugar que não tem ar? Verdade. Ai, meu Deus do céu. Isso mesmo. Então a Apollo 7 fez isso de importante, que é a transmissão de TV, que depois, óbvio, lá na... Apollo 11 vai ser usada, né? Muito, né? Pra transmitir a chegada. Claro. Depois teve a Apollo 8, né? Aí eu tenho um detalhe pra falar. Em 68, cara, o mundo tava comendo feio. Maio de 68 em Paris, Estados Unidos, o pessoal fazendo War and Peace, Peace and Love, e todo mundo gritando na orelha, se vocês estão gastando uma grana, pra que vai pra Lua? Pra fazer o que na Lua? Não tem porra nenhuma pra fazer na Lua, né? Cadê esse dinheiro na educação? Cadê esse dinheiro não sei aonde? Isso. O palco comendo na orelha deles. Uhum. Aí os caras dão um lance de mestre, ou de muita ousadia, ou de muita loucura. Vamos mandar essa porra pra Lua? Pois é. É isso mesmo. E manda sem o módulo lunar, né? Manda simplesmente pra testar. Porque a gente chega lá. É, isso é importante falar. O módulo lunar não voava por enquanto, né? Ele tava sendo testado e tudo. Não tava pronto! Não tava pronto. Ele não tava pronto. A missão da Apollo 8 era... sair da órbita da Terra, chegar até a Lua, orbitar ela e voltar. Isso mesmo. É, foi feito isso. Na realidade, ela não ia nem fazer isso. Ela iria pegar e fazer um teste na órbita terrestre de acoplamento e desacoplamento de módulo lunar. Ponto. Só que o módulo lunar não estava pronto. Então, o que eles falaram? Toca pra Lua. Vão fazer esse negócio rodar lá. Roda a Lua, faz a foto famosíssima, que é Earthrise, né? Que eles fotografam a Terra nascendo no horizonte. Essa é a foto mais fantástica que tem. É icônica. Foda, né? Cara, só essa foto já vale todo o dinheiro que estavam reclamando aí. E manda, não. E aí, pra acalmar todo mundo, eles ainda mandam uma mensagem de Natal lá da órbita da Lua. Porque eles foram no 20 de dezembro, isso, né? E na noite de Natal, eles estavam mandando a mensagem. Eles estavam dando a volta, eles estavam em órbita, né? Que eles já tinham feito os 3 dias de viagem, que era exatamente isso. Era 73 horas de viagem, 72. E aí, entrava em órbita. Foram os primeiros caras a verem o culto da Lua, que não é o culto porra nenhuma, é o culto pra gente que fica sempre numa face. Yeah. Vai ter que dar aula pra turma. De... Dark Side of the Moon. Não, ele é oculto, só não é escuro. É, pois exatamente. É. É oculto, mas não é escuro, né? Não é Dark Side of the Moon, o Pink Floyd. Então eles são os primeiros caras que veem o lado oculto, né? E fazem as fotos, uma foto bem ruimzinha, por sinal, mas faz a foto. Isso. E mandam uma mensagenzinha de Natal e voltam, chegam dia 28. Isso mesmo. Esse eu assisti, porque eles fizeram a transmissão também de TV da turma lá. Então. Ah, é porque aí transmitia, né? Porque quando estavam fazendo, isso mesmo. Já foi uma emoção legal, né? Pois ou não, cara, já era aí. Assim. Tipo, puta, deu um pariu. Aí a gente já sabia que em julho ia voar. Já tinha esse programa. É. E o Earth Rise, o pessoal... Uma decepção quando subiu a outra, porque a outra subiu, ficou em órbita e desceu. Não, mas a outra teve a Apollo 9, então. Mas a Apollo 9, ela teve uma coisa importante, que foi levar pela primeira vez o módulo lunar. Já exato. Pronto. Foi ela que, fez, o ela que fez o teste de acoplamento com o módulo lunar. Os caras foram ali, ficaram na órbita da Terra, mas eles fizeram esse teste de acoplar, tirar o módulo lunar de dentro do Saturno, né? E dar a volta com ele, testar e ver se tudo funciona. Funcionava e passar de um para o outro, né? Se o cara ia conseguir ficar ali. É fundamental. Eu não lembro quem era os astronautas. Os dois foram para o módulo lunar, desacoplaram, voltaram, acoplaram, transferiram, fizeram tudo direitinho. Todas as manobras. Era o James McDivitt, o David Scott, de novo, o mesmo da Gemini 8, e o Russell Schweikart. Isso. É. Só que aí você vê, né? Esses caras nem ficam tão conhecidos porque, pro lance da mídia, né? Ah, tá, cara. Pô, já fomos lá, já deu uma volta na Lua, já era. Opa, né? É. Merda é essa, cara, todo dia agora. Eles fazem todas as operações, tudo como se estivesse em órbita da Lua. Exatamente. É, passou batido. É porque a ideia do Apollo 8 não era pra ser aquilo, né, cara? Aí os caras decidiram de última hora. Não. Vamos pra Lua. Não, mas e agora? O que a gente faz com o Apollo 9? Não, o Apollo 9 segue o cronograma. Segue o cronograma. Segue o cronograma, cara. Então não tem o que fazer. Mesmo. Jim Lovell ficou bem mais famoso por causa disso. Pô, esse James Lovell, eu vou te contar. Pra quem não sabe, o James Lovell é o Tom Hanks, viu, galera? Hanks do filme Apollo 13. Ele ia ficar ainda mais famoso. Ele fica famoso depois. E ele teve várias chances de ir pra Lua, né? E não... Consegui. E porra, ele não conseguiu de jeito nenhum, cara. Sacanagem. Quer dizer, na Apollo 8 ele até orbitou a Lua, e na Apollo 13 deu zica. Ele teve o gostinho, porque é pior ainda. Foi, não, duas vezes. Ele fez duas vezes a mesma coisa. Ele foi lá, deu uma volta na Lua e voltou. Exatamente. Duas vezes. É o único cara que fez isso. É, mas aí ele tem o recorde, e a tripulação da Apollo 13, de ser o ser humano que foi mais longe até hoje, né? Ah, porque na volta que eles deram, eles foram mais longe lá. Então, mas... Exatamente. Mas tudo bem, né? Então, é um prêmio de consolação pra ele. É. Porra, prêmio de consolação, quer dizer, Apollo 13 merece um capítulo à parte, porque puta que eu pariu, os caras foram... É, Apollo 13 merece podcast só pra ela. Pô. Ali os caras foram pesados, viu? É, ali foi... Ali eles tiveram que apelar pra todas as gambiarras possíveis mesmo, mas... Gambiarra não, cara. Os caras navegaram sem nada. É, gambiarra. É, tiveram que fazer gambiarra. Eles navegaram com um astrolábio, cara. Assim. É, navegaram com astrolábio. Isso aí é muito foda. Ou seja, a tecnologia de 500 anos de idade se mostrou ainda útil no século XX. Salvou a vida deles. Sim, tanto era normal que a nave tinha dois sextantes justamente pra isso. Pra fazer a navegação manual. Exatamente, ele fazia... Reza a lenda, né, Cardoso? Que era a aula que eles mais odiavam, era essa aí, né? Porque, lembrando, pessoal, esse pessoal aí, eles não eram cientista, nem astrônomo, nem nada disso. Né? Era um bando de maluco, né? Pra resumir bem, né? Basicamente era isso. É, basicamente o cara era piloto, tinha um ou outro, que era, no caso, o Armstrong era engenheiro, né? Ele era civil, ele não era militar. Não, é. Não, eles tinham uma formação e tal, isso, exatamente. É, o resto não, o resto era tudo militar, pô. Acho que de todos que pousaram, foram dois civis, o primeiro e o último. Isso, o último, na verdade, o último foi o único cientista que foi pra Lua. Que é geólogo. Que é geólogo até, né? Que é o Schmidt. Ele é civil, o resto todo é piloto da Marinha, piloto da Força Aérea. Todos são militares. É, aí vem a Apollo 10, que fez tudo, né? Que é, o pessoal brinca, chama ensaio geral. Puta, fez tudo, só não desceu. Só chegou só não pertinho, né? Ensaio geral. Né? Desceu e subiu. Só não pousaram. E uma coisa legal também, que essas naves, elas tinham tudo nome, viu, pessoal? Então, no caso da Apollo 10... Ah, sim, tem coisa especial. O módulo lunar chamava Snoopy. Acharam ele, né? Isso que eu ia falar. Acharam ele agora. E o módulo lunar chamava Charlie Brown. Charlie Brown e Snoopy. E agora, esse ano, os astrônomos conseguiram achar o Snoopy. porque hoje tem telescópio que a gente consegue ver os asteroides muito rápidos, né? Os NEOs que a gente chama. E um desses objetos aí que eles encontraram bate direitinho com a órbita do Snoopy. Então, o Snoopy foi encontrado, que é o módulo lunar da Apollo 10. Tá aí circulando, e já sabem a órbita dele, onde tá. O Charles Schulz, ele desenhou os emblemas da missão. É. Schulz, no caso, o criador do Peanuts. Isso mesmo. E já tem até aí o pessoal que fala que um dos planos do Elon Musk é recuperar aí o Snoopy. Ah, isso ia ser maneiro. Botar lá no Smithsonian, né? Salvamento internacional. Pô, voltamos para os anos 60. E aí eles viram que tudo funcionava, eles conseguiam ir, voltar, pousavam na água, o paraquedas funcionava. Telemetria, televisão. A birosca do computador e os programinhas da garota funcionavam direitinho, né? Basicamente eles fizeram tudo, menos, né, pousar. Eles chegaram muito perto da Lua, tem fotos assim de crateras assim, que é impressionante a foto que eles tiraram. Sobrevoaram a superfície a 15 km de altura. Não, tava bem baixo, tiraram foto e tudo e não desceram. Mas depois esses caras... É, tiveram... Eles podem ser até frustrados, né? Depois eles tiveram a chance deles, tá? Mas nesse dia aí eles não voltaram. É, e aí tava tudo pronto, então, pra Apollo 11, né? Que foi aqui, realmente, né? Depois de tudo ensaiado, bonitinho. Isso é legal de falar, né? Por conta desses testes todos, né? Que são feitos, né? E hoje mesmo a gente vê... Hoje é muito legal quem acompanha, né? Isso aí... ver que a gente tá... É mais... Tem um paralelo muito bom, muito, muito interessante, cara. Porque você vê o foguete sendo construído, a Orion lá sendo construída, aí vem o Trump e fala uma coisa, vem o cara e fala outra. E estão construindo agora módulos que vão pousar na Lua antes, né? Da Artemis, né? Que é a próxima missão. Chama Artemis. Mas aí no final a gente conversa sobre ela. Legal. É, parceirinha do Apollo. É, a irmã gêmea dele, né? Então, quem acompanha é muito legal porque você pode fazer muito bem um paralelo. Tudo bem que hoje é num passo um pouco mais, sei lá, mais lento, né? Podemos dizer assim, né? Do que era antes, né? Mas aí tá aí. E o sonho dos Estados Unidos é pousar em 2024. Então, assim, nem é tão lento não, viu? Eles vão dar uma acelerada agora, pelo menos é o que o pessoal espera, né? Tem muita gente que duvida, mas vamos ver. Mas aí, voltando à Apollo, né? Que é o que interessa aqui, né? Então, chega lá o dia da Apollo 11, né? Aí o Sérgio vai lembrar de tudo, né? Do lançamento. Pois é, Sérgio, começa já pelo lançamento, que já deve ter sido um uau, né? Não, foi assim, uma loucura. Eu lembro de... O lançamento foi assim, eu tava em São Paulo... Deve ter sido a semana mais foda pros garotos nerds, né? Cara, foi uma loucura. Eu tava em São Paulo, eu tava indo... Eu ia férias escolares e tal, e meus pais iam pra cidade do meu pai, no interior de São Paulo. Uma cidadezinha pequena chamada Pirajuí. Eu falei assim, porra, né? Vai ter o lançamento e tal, não sei o quê, não sei o quê. Bem, beleza, eu lembro que aí meu irmão não quis saber de nada, meu irmão era um ano mais novo que eu, um ano e meio. Caralho. Não quis saber, foi jogar futebol, saiu, fico eu, meu pai e minha mãe, sentados, assistindo, esperando a entrar, tá? Porque era complicado, demorava, aí dava o sinal, plim, plim, plim, transmitido direto, tal, não sei o que, o cabo Kennedy e tal, não sei o que, blá, blá, blá, lançamento da Apollo, porra, não é que a bicha... Né? We had a lift off. Porra, puta merda, tá indo aqui do caralho. E aí você vai acompanhando durante os dias. Né? Eu lembro que dois dias depois, né? Eu tava viajando, eu tava indo. Eu falei, pô, não, nós vamos chegar a tempo, né? Tá, não, vamos chegar e tal. E a gente viajou. E à noite era pra chegar. Um grande grilo, né, cara? De estar viajando bem na hora. Eu tava viajando no... Eu viajei de manhã, cheguei de manhã em Pirajuí e eles pousaram, né? Pousaram na Lua à noite, né? E tava assim uma noite de lua, um quarto crescente e tal, o céu tava limpo, o céu de inverno, né? E a gente ficou lá de fora da casa olhando a lua, cara, esperando dar o tempo, a televisão ligada lá e todo mundo falando, mostrando imagem da viagem, já tinham os trechinhos que eles transmitiram, né? Que a NASA liberou, que eles fizeram algumas gravações dentro da cabine, né? Dentro da nave ainda, durante a ida, tanto em órbita quanto durante a ida. E a órbita lá, a gente tinha mais o áudio. Né? E era um áudio que tinha porra nenhuma. A imagem já não devia mesmo ser grandes coisas já pra começo de conversa época, né? A imagem é exatamente aquilo que você tem no YouTube. É um treco branco e preto, cheio de ruído, entendeu? Aquela sombra, preto e branco, cinza, pouca coisa de cinza. E a imagem que a gente tinha era algo aqui, daquele jeito mesmo, entendeu? A da lua, a da transmissão, da descida dele, porque assim, pousou... né? Eles liberaram a transmissão da imagem. Olha, demorou uns 20 minutos aquela escadinha aparecendo e os caras enrolando, saca? O Cronkite falando e os caras aqui em português falando em cima, sabe? Uma zona do caramba. E ainda mais a voz de rádio dos caras. Demorou pra caramba, até assim, você começar a perceber que tinha um cara descendo. E aí, pô, assim, puta merda! Saca? Silêncio total, assim, puta merda! Porra, ele pisou! Saca? Foi mais ou menos assim. E aí, foi muito engraçado. No dia seguinte, eu tava na cidadezinha pequena, assim, era muito. Era que nem hoje. Metade era bolsominion, metade era Petralha. Era a mesma coisa. Porque era metade pró-governo, metade comuna. Não pousou porra nenhuma! Isso é filme! Isso é filme, pousou porra nenhuma. Isso que eu ia te perguntar, era muita gente que não acreditava, cara. Porra, passou na TV, cara, tá lá. Que TV? Os caras montaram isso, aí é filme. Tá, cara, você acha que o cara vai chegar lá na Lua? Tá maluco? Mas desde aquela época. Então, e isso era assim, o pessoal mais velho, o pessoal mais simples, o pessoal mais velho, ficava lá meio ressabiado, não acreditava, desconfiava. O pessoal mais novo tava nem aí. Pô, lá, pô, os caras pousaram, os caras já fizeram isso, já fizeram aquilo e tal. Porque o pessoal achava que só porque era 68, 69, a gente não tinha TV, não tinha rádio, não tinha jornal, não tinha revista, entendeu? Não tinha nada, né? Tinha tudo, sim. Tinha tudo. A gente tinha comunicação, sim. Era mais dirigida, era mais simplificada, mas, de certa forma, tinha uma curadoria melhor do que tem hoje na Facebook, sabe? Então, a gente conseguia ter alguma coisa um pouco mais decente, né? Então, tinha esse negócio. Boa parte, assim, teve um monte, um mundaréu de gente que falou, não acredito, o cara não foi na Lua, isso é golpe. Golpe nos americanos. E ficou por isso mesmo. Mas a grande maioria acreditou sim, sabe? Não teve muito grilo, não. Mesmo porque depois começaram a sair, a surgir aquelas histórias de satélite de comunicação, né? Principalmente aqui no Brasil, começou a aparecer a antena de Itaboraí, aquela coisa toda. Já tinha, né? Mas ficou mais ainda a questão do espacial, depois do pouso do homem na Lua, porque antes tinha, mas era só a gente mesmo, o CDF, que naquela época não tinha nerd, tinha CDF, né, que nem a gente, é que gostava dessas coisas, né? Então era um pessoalzinho que estava vinculado à tecnologia, fazendo escola técnica federal, ou então fazendo engenharia depois, mais tarde e tal, mas era um pessoalzinho que estava ligado nessas coisas. Com a chegada do Homem à Lua, explodiu. Aí tinha música, tinha revista, tinha história e quadrinho, tinha jornal, tinha artigo de revista de grande circulação, tinha esse negócio de transmissão de TV via satélite, porque era assim, virou moda. Transmissão via satélite, rede Tupi de televisão, unindo o Brasil com... Saca? Tinha transmissão, né? Os caras tinham transmissão, às vezes, algumas pequenas transmissões via satélite. O cara entrava só para dar aquele a noticiazinha, até para mostrar que era via satélite. Ao vivo. De Londres, em Nova York e tal. E era assim, né? Sempre era ruim pra caramba, mas era só pra dar o gato. É, meu amigo. Então, no caso, a corrida espacial, obviamente, que ela teve uma motivação política, mas mesmo levando isso em conta, a gente aprendeu muita coisa com ela, uma série de novas tecnologias foram desenvolvidas para levar os caras para a Lua. Sim, e ó. Nos anos seguintes a gente se beneficiou muito do que a gente aprendeu lá, tanto do lado americano quanto do lado soviético. A comunicação via satélite, GPS... Com certeza, pô. Não, só para você ter uma ideia, o primeiro chipão, tá? O 4044 é de 67. Foi desenvolvido para substituir os maluquices que eles tinham lá valvulado, entendeu? Não, mas eles não usaram nenhum processador na Apollo. Não, na Apollo não. O computador de bordo deles lá era pior que a Altair. Era um treco mais simples ainda. Não, o computador de bordo da Apollo 11 usava programação de corda. Não, mas eu acho que é aquilo que... É, então. Ele é uma coisa mais simples que a Altair. Era muito simples, mas para o que ele se propunha a fazer... E não precisava ser elaborado. Não. Também porque a NASA tinha uma Uber Nerd no chão, que era a... Não, mas eu... Agora fugiu o nome, Jesus. Margaret Hamilton. É Hamilton. Obrigado. Então, que era a Super Nerd da área de programação da NASA, que garantia tudo sozinho. Não precisava ser super elaborado. Podia ser muito simples, mas desde que cumprisse o que ele tinha que fazer. que era botar os caras na Lua. É, né? Na realidade, esse computador de bordo era uma coisa bem mais singela, tal, mas a programação dele era uma programação fixa, vai, as memórias estavam lá costuradas, tal, não sei o que, brará, e ele tinha assim, ele fazia o controle que ele tava lá, as funções que ele tava pré-programado para cada etapa, né? Ele girava, rodava, desligava e ligava para ele poder girar, rodar aquelas programações básicas que ele tinha, necessidade de calcular, e ele dava respostas, 24. O cara abria o manual, 24. 24 é ligar a chave de oxigênio tal na posição tal, entendeu? Sim. Era assim, era uma coisa... Não, e na aí. Terra, e em Houston, tinha toda a galera da missão de controle, né? Tinha o Gene Kranz, né? Que a galera vai lembrar do Apollo 13, que era o Ed Harris. Uhum. Com colete. Então, cara, essa galera era foda pra caralho, porra, né? Também, porra, não era só quem tava lá. Claro que não. Essa galera que tava em Terra era... Não, a telemetria era toda aqui também, né? Quer dizer, os caras acompanhavam o processo todo e estavam acompanhando a telemetria. O grande galho era principalmente a telemetria, porque os pequenos movimentos de correção que você tem que fazer ao longo da trajetória. Por isso mesmo que lunas foram perdidas, porque pô, até aprender a fazer controle, microcontrole, para corrigir a trajetória até lá, não era fácil, não. Mesmo porque a nave tem que ir girando, sim, viu, sim, gente? Porque senão ela torra de um lado e congela do outro. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Aí só pra falar pro pessoal, né, ela pousou às 5, horário de Brasília, tá? Vamos pegar assim, era 5h17. No dia 20, né, de julho. Isso, e eles desceram às 11h56, quase que foi dia 21, né, aqui no Brasil. 11h56, o dia 20, que o Armstrong pisou na Lua mesmo, entendeu? Tá. Nos Estados Unidos já era dia 21, né? Não, na costa, numa costa, na outra não. Tá. Cara, mas, pô, e aí teve a famosa frase, né, do Neil, cara, que entrou pra história, né, cara? One small step for man. It's one small step for man. Vou te falar que toda essa missão de colocar o homem na Lua teve várias frases icônicas, né? Desde o discurso do Kennedy até essa frase maravilhosa. Isso mesmo. Pois é. Agora imagina como seriam as coisas se ao invés do primeiro homem na Lua fosse o Neil Armstrong, fosse o Alexei Leonov. E aí? Como seria? Quer dizer, a gente vai poder ver isso na série da Apple que eles vão que vai sair agora em breve, o For All Mankind, que é exatamente sobre isso, né? Um universo alternativo em que quem chegou primeiro na Lua foram soviéticos. Tipo Red Sun, né? Mas o pessoal já fez aqui, já botaram os nazistas primeiro na Lua. Por sinal, um belo filme. Ah, muito divertido. Que o Iron Sky? Claro! <pô. risos> Ah, mas essa série eu tô levemente curioso pra ver como que eles vão abordar, porque, pelo que eu entendi, não é uma série política. É mais uma série, digamos assim, que os americanos foram derrotados, mas a gente não vai desistir. Então vai ficar... Aquela corrida espacial, ela vai continuar, entendeu? Entendi. Pela sinopse da série, os americanos não admitiram a derrota, então eles vão forçar a continuação da corrida espacial. Mas nem ia precisar ir muito longe, cara. O que seria se o Korolev não tivesse morrido, né? Pra pensar assim, né? Já era por aí, né? Algumas coisas. Se eles não tivessem pego o Von Braun, né? É, tem vários Cs aí, né? Tem vários Cs. Um monte de Cs. Basta um. Se o Kennedy não tivesse morrido, não tinha programa. Ele tinha cortado. É verdade. Ele tinha cortado. Ah, isso aí é legal. Bem falado. Porque o Kennedy fez tudo, mas quando pousou era o Nixon, era, né? Era o Nixon. Então, o Kennedy fez tudo. A melhor coisa que ele fez pro programa... Foi morrer. Exatamente. A melhor coisa que ele fez pro programa... Cara, a morte do Kennedy desencadeou todo um sentimento de patriotismo e nacionalismo, principalmente direcionado à NASA. É. Porque na percepção popular, foi ideia dele. Então, todo mundo pensou assim... Pelo Kennedy, nós vamos. Então foi. Vamos fazer em honra, né? É, exatamente. A comoção nacional, né, que motivou. Sim. É, quem nadou de braçada nessa estrutura, na realidade, foi o Lyndon Johnson, que assumiu no lugar, tá? E o Lyndon Johnson, ele era um populista, um cara era texano, e ele gostava de utilizar isso como máquina de propaganda, tanto que ele que criou o esquemão de transformar os caras em heróis, tá? O Lyndon Johnson também tem que levar em conta, ele era um político de carreira longa, foi militar e tudo, só que ele também tinha um certo envolvimento emocional com o programa espacial, porque ele tinha sido professor antes de ser político. Ele era o nerd de confiança do Kennedy, foi ele que ficava dando as ideias pro Kennedy de programa espacial, de incêndio. Ah, sim. Ele que bateu o pé pra ter a base em Houston. Isso. Também, ele tinha todo um... Quando o Kennedy perguntava, ah, mas isso vale a pena, tudo, Johnson é que entrava e falava, não, vale sim, tem que ir pra Lua sim, isso ser importante. E tanto que quando o Johnson assumiu, ele tocou pra frente o negócio. Por mais que tivesse a comoção, poderia ter acabado rapidinho. Claro, pois é, sem vontade política, né, meu amigo? Nada anda. Mas o Johnson foi atrás, ele mudou o nome do Cabo Canaveral pra Cabo Kennedy. Sim. E ele que fez essa estruturação toda, vamos dizer assim, de marketing político da brincadeira. Quando os caras começaram a bater, já era o Nixon que tinha ganho e entrado, e o Nixon tava torrando grana também no Vietnã, entendeu? Então era assim, juntou a briga da turma. É, que o Johnson também torrou bastante grana no Vietnã, né? Vamos combinar. Porra! O Kennedy já mandou, o Kennedy começou a guerra, então já mandou grana. Aí o Johnson aproveitou e falou assim, não, volta lá também, né? Então já que tá indo, vai que vai. Porque eles tinham que manter esse esquemão. E o Nixon, ele sobrou pra ele a história dos caras, porque foi o que aconteceu naquela época, isso aí a gente passou batido, mas na década de 60, nesse período entre Kennedy e Apolo 11, tá? Os Estados Unidos lançou um monte de satélite de comunicação também, e aí enfiou a TV via satélite nacional lá, internacional, então ligava também com Londres, com a Europa tal. Mas os Estados Unidos ficou quase que todo... Isso aí que você tá falando é muito interessante, porque, por exemplo, em 1965 os Estados Unidos lança a primeira sonda para Marte, que é a Mariner 4. Tá. Antes de ir pra Lua, ele já tinha ido pra Marte, com sonda, né? Obviamente, né? E então a Mariner 4, Mariner 5, tudo isso foi antes do homem pra Lua, entendeu? Foi antes do homem pra Lua. Isso. A ironia do destino é que, tipo, todos os lançamentos do programa Apollo foram no governo do Lyndon Johnson. Até o 10. Primeiro do governo Nixon foi o 11. Só pegou o filé, só né? Ele literalmente nadou de braçada. Mas mesmo o Nixon, durante o período do governo dele, ele investiu bastante também na NASA. Não? Ele não foi, digamos assim, ele não só se aproveitou da... Ele não podia jogar pra trás ali, tá? Ele tava numa situação... Ele não podia empacar. Ele não tava permitido empacar bom trabalho da NASA depois do sucesso da Apollo 11. Que aí cai aquela situação da Apollo 11, né, que vai, faz todo esse processo, abre, Apollo 12 sobe com, puta, todo mundo apoiando e tal, também foi hiper acompanhado, aí já tinha mais informação, a TV tava melhor, olha só, assim, questão de meses, tinha um monte de coisa que tinha sido melhorada, rapaz, não acreditava. Ah, outra coisa, o programa dos ônibus espaciais foi aprovado no governo Nixon. É, mas aí tem uma historinha que é legal da gente contar, cara, porque aí vai ter Apollo 12, 13, né, que dá todo o chabu lá que ela dá, né? Que aí a gente pode até um dia marcar de fazer um que é bem legal de falar da Apollo 13. Apollo 13 foi 70, né? É, foi isso aí. Isso. Quando a Apollo 13 dá esse pau, os caras resolvem cancelar, né, a missão, o programa Apollo. Aí a Apollo, ela ia até a 20 originalmente, né? Aí eles falam, ó, vamos até onde tiver coisa pronta, que foi até a 17. Aí quem quiser ver, tem um filme muito bom chamado Apollo 18. Não veja, é uma merda. Não, pelo amor de Deus. Vai na cola do Sacani, vai. Ó, Sacani, só um detalhe, tá? Foi até onde eles tinham as coisas prontas, tá? Até perderam dois Saturnos, né? Tinha dois Saturnos prontos e que não foram nunca lançados. Eles... Não, e tem, eu fui lá no passado no Houston Space Center e tá lá o Saturn V, né, pra você visitar. Eles construíram um prédio em volta. Também, então é do caralho, cara. Eu recomendo profundamente, porra, cara, que vocês vão pra lá, porque, cara, pra ter uma noção do tamanho né? daquele... Porque é lógico que eu sempre fui nerd, sempre fui interessado pelo Saturn V. Agora, ver ele ao vivo... São, cara, 111 metros de altura, 10 de diâmetro. É um monstro. Sim. É um, caralho, prédio de 30 andares, pô. Só isso. Isso mesmo. Aí eles resolvem cancelar. E o que acontece, né? Lembrando de novo, né, que todas essas coisas são meio em paralelo, né? Tá. Chega no colo do Nixon ali dois projetos. Um do Von Braun. Porque uma coisa muito legal que a gente não falou, porque a história do Von Braun é uma história muito interessante, né? Quando o Von Braun ele sai da Alemanha e vai para os Estados Unidos, ele fica muito amigo de um cara que todo mundo conhece, que é o Walt Disney. Que era um cara fissurado pelo espaço e o sonho do Walt Disney era ir para Marte. E o Von Braun, ele compra meio esse sonho, o Von Braun tinha mais ou menos também essa ideia de ir pra Marte. Quando o Nixon vai cancelar, quando vão cancelar o programa Apollo, né, chega ali pro Nixon decidir dois projetos, um do Von Braun, que era ir pra Marte, e o outro, que era o programa, vamos dizer assim, o outro competidor ali dele, que era o ônibus espacial, entendeu? E aí, por várias questões aí, políticas, lobby e tudo mais... O programa do ônibus espacial ganha, né? Vamos dizer. É aprovado. E meses depois disso, dessa aprovação, o Von Braun morre, né? E o pessoal fala até que ele morreu de desgosto por conta do, do projeto dele, não terem respeitado a história dele e tudo. Tem todo esse... É um papinho, né? Se a gente for considerar a história toda dele, porra, ele não quer mais nada, né? Cara major da SS. Cara da SS, né? Vai ficar com essa frescura. Pô, o cara não é oficial da SS. Pô, até filminho da década de 60 tirou sarro dele. Lembra o Doutor Fantástico? Doutor Fantástico, sim. Claro, é verdade. É mais fácil ter sido Mossad do que o desgosto. É mais fácil ter sido Mossad. Ah, cara, a partir do momento que você é um nazista capturado, não. Uma história fofinha pro Von Braun aí, coitado. Olha, caso vocês não lembrem, o Von Braun na época apareceu muito, mas muito no projeto Apollo. Ele faz lembrar algo assim como o Trump, tá? Quem não conhece, ele gostava de usar um terno azul claro, ele era meio laranja também. Ele vivia moreno, vivia pegando sol lá da... Sol da Flórida, né? Da Flórida e tal. E ele era loiro, né? Então, e aí ficou grisalho. Então ele faz lembrar o Trump, sabe? Fazia lembrar o Trump. Assim, alemãozão, tal. Né? Mas era um alemãozão mesmo, de olho azul e tal, ok? Mas morenão. Morenaço, ele nasceu assim. Na cidade de Virsit, que na época que ele nasceu pertencia ao Império Germânico, né? Só que hoje é uma cidade da Polônia. Polacão mesmo. Bah, mas Polônia, peraí, a Polônia é uma ilha flutuante na Europa, né? Ela... A primeira a ser invadida. É sempre. Ela muda de mão, né? Então ela vira uma hora, faz parte do Império Austro-Húngaro, depois faz parte da Alemanha, depois faz parte da Rússia, depois volta pra Alemanha, depois volta pra Austro-Húngaro. É a função da Polônia é apanhar de todo mundo, né? É que nem a Alsácia ali na divisa entre a Alemanha e... Alsácia-Lorena, né? Alsácia-Lorena, né? Lá os Beringer chama Berrangeira, entendeu? Os Beringer chamam Beringer, é assim, então. No meu genro é Beringer, não, eles são franceses, são Beringer. É um saco. Mas essa história aí que eu contei, quando você vai visitar lá nos museus que tem o ônibus espacial hoje que estão expostos, né? Antes de você entrar para ver o ônibus espacial, eles contam a história, né? Como que surgiu, né? Toda essa ideia do ônibus espacial e eles começam contando meio que a partir daí, entendeu? Porque foi... Os caras já vinham desenvolvendo uma ideia de fazer alguma coisa que fosse, voltasse, né? E quando chega nessa... Essa ideia vem desde a década de 40, viu? Essa ideia de reutilizar, os né? Os estudos de reutilizar e do ferro de passar, né? Isso. Que a gente chama, né? Que ele cai com elegância. Isso vem desde a década de 40, nas pesquisas de materiais e tal. Uhum. A base do programa X... É a base do Space Shuttle. É a base do Space Shuttle, isso mesmo. Então tem essa história aí toda que acontece. Nós começamos falando do Von Braun, né? Então ele morre pouco depois disso aí do cancelamento. E aí a Apollo termina com a 17. Nisso, né? Nesse meio tempo eles levam o jipinho, né? Lunar para lá, que é muito legal. Muito. Oh, o jipinho vai no quê? Ele vai na 16? O rover? Ele vai na 16, vai na 15, na 16, né? Acho que na 15 é a primeira. Ele é usado na 17. Quem foi que quebrou o paralama dele mesmo? Acho que foi na primeira. Foi na primeira, que eles emendaram com a capa do manual, né? É, isso. E esse jipinho lunar, ele tem uma função muito importante depois, aí pros conspiracionistas de plantão, que sempre falam, como que filmaram, né? Como que filmam o módulo de ascensão, né? Porque o módulo lunar ele tinha duas partes, a parte que pousava e ficava na Lua e a parte de cima que era a parte que voltava, né? As pernas da aranha e o cubinho. Isso, as pernas da aranha e o cubinho. Aí o pessoal fala assim, mas olha lá, ó, tinha alguém filmando. Não, cara, esse, o LRV, né? Lunar Rover Vehicle, que ele chamava, o jipinho lunar, ele tinha uma câmera. Sim. E essa câmera, ela era, depois quando o cara usou ela, na 15, que foi a primeira, ele parou e deixou a câmera apontando pro módulo. Eles não conseguiam controlar a câmera da Terra ainda. Nossa. Então você só vê ela saindo. E aí eles vão fazendo, mudando e tal. Na 17 eles já conseguem ter um controle da câmera. E pega o cubinho. Por isso que a gente vê o cubinho voando e você vê a câmera acompanhando ele. Então tem todo esse lance. Aí ele tinha uma câmera que ele levava ali em cima daqueles para-choques esquisitos que ele tinha, né? E a câmera ficava parada ali filmando, era muito legal. E outra coisa que o pessoal fala, né? Ah, o Neil Armstrong desceu na Lua. Como que filmaram ele, né? O módulo lunar, do lado, tinha um compartimento. Acionava lá de dentro, né? Abria, fala. Caía assim, abria. E a câmera de TV, ela era posicionada do jeito certinho pra ter aquela visão da escadinha. Da escadinha. Só que uma coisa também, as melhores fotos que tem é sempre do segundo cara. No caso, na 11, é sempre do Buzz. Porque uma das funções do comandante, que era o Neil Armstrong, era levar a câmera, né? Exato. Ele levava a câmera aqui na altura do peito. Uma Hasselblad. Hasselblad, isso mesmo. Então, ele fotografa o Buzz descendo. Tanto que tem até aquela foto histórica, né? Do capacetão do Buzz, né? Que ele tá parado assim. E tem um pessoal que trata a imagem que eles foram buscar lá dentro do reflexo pra achar uma foto, uma imagem legal do Neil Armstrong, entendeu? Aí fizeram vários tratamentos e tudo pra poder chegar na imagem. Ele não tem nenhuma foto dele. Realmente não tem nenhuma foto do... Porque uma das funções dele, embora ele tenha sido o primeiro, né? Uma das funções dele era levar a câmera. Então, as imagens que você vê vai ser tudo assim. Ah, uma coisa importante é que, além deles chegarem na Apollo 11, né? Pegar um pouquinho de terra, umas pedrinhas, tal, eles tinham lá uns certos quilos de material lunar pra carregar, né? Que eles tinham que trazer, que era a previsão e tal, para o pessoal analisar. Eu vi uma das pedrinhas, né? Eu não sei se foi da Apollo 11, da 12, mas eu cheguei a ver que veio aqui em exposição aqui em São Paulo. Eles fizeram a instalação do primeiro experimento, né, na Lua, que foi o LRRR, né? Quem quiser saber mais sobre esse experimento, assista o Big Bang Theory, que eles fazem lá a experiência de a distância da Terra-Lua usando o LRR. E você pode ir em observatórios hoje no mundo e fazer esse experimento, sabia, viu? Fazer esse experimento, né? Como é que... Você acompanha, se você estiver numa cidade que tem um observatório grande, você vai lá na agenda, tem o dia que eles atiram pro espelhinho, né? Pro refletor que tá lá na Lua. Então é bem... dá um tiro de laser no retrorefletor, aí ele volta a luz pra cá. Pronto, mediu o tempo e a distância. Mediu o tempo entre o lançamento e a volta da luz, pronto, calculou a distância da Terra-Lua, que flutua, viu, gente? Não é a mesma sempre. Tá aí uma das provas que a gente foi na Lua, né? Além da rocha, além de estar lá o retrorefletor, instalaram sismógrafos, instalaram uma toalha, que é o negócio da partícula de vento solar que o Buzz instala na Lua. Teve a Apollo 12, que foi a primeira vez que uma missão encontrou outra missão, porque os astronautas encontraram a Surveyor, que era uma dessas sondas que nós não falamos, né? Mas... que era meio de impacto, né? Uma de impacto e tal, porque nesse meio tempo todo eles estavam mandando sondas para entender a Lua, para mapear a Lua, principalmente para mapear, para saber aonde que os astronautas iam pousar. E uma dessas sondas... Acertaram também que mandaram eles pousar na Apollo 11 num lugar assim que tinha pedra pra caramba. E a Apollo 12, ela pegou a Surveyor, né? A 13 não deu certo, né? E aí vai, né? Catou. Aí a 17, a última, foi a única que levou um cientista, que é o geólogo, né? Que é o Schmidt. Tem uma briga danada, né? Que eles fazem, né? Na NASA e tal, não sei o quê. Pra falar, olha, vocês têm que entender a geologia de lá, pô. E é uma briga durante anos. Foram, acho que, duas missões até eles conseguirem. Uma ou duas missões até eles conseguirem que fosse um geólogo para lá, porque é o que dava para aprender, né? Precisa saber onde pesquisar. Então, por isso que vai o geólogo. É interessante essa partezinha da história da NASA. É bem interessante. O cara brigando para que vá um geólogo, porque, pô, não adianta você mandar um piloto de caça. Como para recolher pedra, né? Eles não sabem nem o que é isso aqui. Não sabe o que é, pô. Mas como ele não achou petróleo, eles acabaram com tudo. Não tem minério estratégico, né? Não tem nióbio. Quem foi que jogou golfe na Lua? Teve um que jogou, foi o Alan Shepard. Ah, eu não sei em qual missão que foi. Mas Shepard. Então, teve jogar golfe e teve o experimento que eles fizeram lá, né? Do martelo e da pena. O experimento do Galileu, né? Pô, você foi foda. Da pena com martelo, isso mesmo. Fizeram direitinho o experimento lá na Lua. Na verdade, foi no fim, né? Foi muito. Foi o David Scott. O David Scott que fez. Foi na Apollo 15. Isso mesmo. Quem foi o que fez a cerimônia religiosa foi o... Acho que o próprio Buzz fez... Buzz? Fez uma comunhão quando ele pousou. E na ocasião do Apollo 8, foi lido os primeiros versos do Gênesis durante a primeira transmissão de TV do espaço. Sim, que era a questão do Natal. Mas a do Buzz eles não transmitiram porque a NASA já tava com um monte de reclamação, que a Liga Ateísta Americana tinha entrado com reclamação na justiça por causa da Apollo 8. Exatamente. Eles não gostaram nem um pouco que a primeira mensagem vinda do espaço foi a leitura da Bíblia. Aí eles cortaram a transmissão enquanto o Buzz fazia a comunhão, o Neil ficava chorando por causa da filha. O Neil tava ocupado jogando a pulseirinha. É. Tava jogando a correntinha, né? A pulseirinha lá. Tava jogando a pulseirinha. Ai, meu Deus. We choose to go to the moon. Aí ficou todo esse tempo, né? E agora tem aí um outro fato meio paralelo, né? O Cardoso estava falando ali do vice do Kennedy, né? Que foi levando, né? E hoje quem toma a frente ali no programa espacial americano para voltar para a Lua é o vice Donald Trump, né? É o Mike Pence. É ele que fala e tudo. Uma coisa bem legal, né? Eles montaram um programa chamado Artemis, né? Que é a irmã gêmea da Apollo, né? Pra voltar pra Lua. Querem pousar na Lua em 2024. É, que eles querem voar em 22. Eu acho que não vai voar. Não, né? Vão pousar. Eu acho que estão meio otimistas, né? Mas enfim. É, o plano inicial... Não vão voar em 2022. Muito difícil, cara. Pra começo de conversa, eles não têm nem roupa. É. Pois é, tem essa também. Não tem nem roupa. A NASA não conseguiu fazer os trajes de voo da Orion. Ainda, né? Ainda não fez mesmo. É o traje de terra. Não tem. Não é nem o traje lunar, não. É o traje que vai dentro da nave, né? É o de dentro. Exato, o traje que vai dentro da nave. Hoje eles usam o ACES, que é um traje de voo que foi projetado em 1990. Isso. Não, para o pessoal saber, hoje, na verdade, eles não têm nem o foguete pronto, né? Nem a cápsula. É, o SLS ainda está sendo desenvolvido, né? Está sendo desenvolvido. A cápsula, que é a Orion, que também está sendo aí, né? Desenvolvida. Aperfeiçoada. Ah, a Orion está bem desenvolvida, já está bem, já tá bem adiantada. É, não, a Orion talvez seja a parte aí, também ser menor, né? Que mais desenvolvida. Mas não tem o que vai pousar, né? Que é o módulo de pouso, né? Isso. O módulo lunar... Porque a Orion vai voar. É. A Orion não vai pousar na Lua. Ela é a cápsula de comando, vamos dizer assim. Isso, exatamente. Aí o... Até os 5 estrelas aquela cápsula. Ah, não. Perto da outra. Só que eles não têm ainda o que vai pousar na Lua, né? E a ideia hoje é um pouco diferente, né? É. Eles querem construir uma... Vou falar o que é a ideia, né? Isso aí a gente vai ver se vai fazer ou não, né? Eles querem construir uma estação em volta da Lua, que chama Gateway, e você vai voar... Você não, né? O astronauta ele vai voar daqui, vai parar na Gateway, ele vai entrar numa outra nave, e dessa nave é que ele vai pousar na Lua. Essa que é a ideia dos americanos. O plano inicial era voltar em 2028. Só que, muito provavelmente por questão política, né? Pra não cair no mesmo problema do que... É, o Trump, né? Pra não cair no mesmo problema lá de trás, ele quer acelerar e ir em 2024. Então, qual que é a ideia dele? A Gateway, que é essa estação, ela vai ser bem simplesinha na primeira vez. Vai ter só um módulo de propulsão e uma cabinezinha ali de um habitat deles. E aí eles chegam ali e dali eles descem. Porque antes a ideia era fazer já... Eles só iam pousar na Lua quando a estação tivesse completa a Gateway, tá? Tá. Aí agora não, eles vão fazer isso. E a ideia deles, né? Uma coisa que ele não falou foi o local de pouso, né? Todas as Apollos, elas pousaram mais ou menos em mares, né? Que a gente fala. Que são aquelas regiões mais escuras que a gente vê na Lua. Tirando uma que pousou mais ou menos no meio ali. Mas era sempre, vamos dizer, na região equatorial da Lua, tá? Não era nada assim tão problemático. A Artemis aí, a primeira pelo menos, eles querem pousar no polo lunar. Por quê? Porque no polo aqui, provavelmente não, né? Tem água, né? Tem gelo de água ali no polo. No polo que você pode... O polo da Lua tem duas situações muito interessantes no mesmo lugar. Você tem as paredes das crateras, aonde o Sol nunca se põe em determinadas crateras. E você tem fundo de cratera, assoalho de cratera que a gente chama, que nunca recebe um raio de Sol. Então você tem regiões que nunca ficam na sombra e regiões que ficam eternamente na sombra. E isso é muito bom, né? Porque você pode instalar alguma coisa ali movida a energia solar, que você sempre vai ter energia. Então, a ideia... Sem contar que pousando no polo agora, eles já vão estar mais perto da sonda indiana e vão poder ter suporte técnico. Terceirizado. Vai ter call center garantido. Exatamente. Isso, bem lembrado. Vai ter o call center. Os indianos já vão estar lá esperando, né? Suporte técnico terceirizado, pô. É. Pra quem tá ouvindo agora, só lembrar que no dia 7 de setembro, se tudo der certo, né? Se não der nenhum acidente, vai ter um pouso na Lua da missão Chandrayaan 2. Tá. É um módulo chinês, ela é um módulo orbital, é um módulo que vai pousar, que a gente chama de lander, e ela tem dentro do lander um robozinho, um rover, um pequeno rover que vai andar ali na Lua. Então, vamos ver se tudo dá certo. Dia 7 de setembro ela pousa, né? Vamos esperar aí. Mas, pô, eu acho do caralho todo esse movimento de voltar pra Lua, mas tipo, meu interesse mesmo é Marte, né, cara? Mas isso fica pra outro podcast, porque, pô... Não, é que tem um interesse grande na Lua, e isso desde o princípio é dito por ele, pelo menos era buscado por eles, é o seguinte, a Lua é uma estação orbital natural, né? Você meter uma estação lá pra fazer lançamento interplanetário é uma beleza, porque primeiro um sexto da gravidade, fica tudo mais baratinho, né, meu? De certa forma, em termos de lançamento, fica uma coisa bem mais adequada. É, sem contar telescópios, radiotelescópios, essas coisas todas que você pode montar lá pra, sem interferência de atmosfera e tal. Pois é. Você tem um porra de um monte de sistema lá. Assim que eles conseguirem avançar nessa história de capturar hidrogênio, oxigênio de rocha, não, dá bom pra aprender muita coisa também, né? Sim. E dali você ir pra outro lugar. Com certeza. Imagina hoje em dia, né? Exato. Sem contar que é muito mais fácil você manter essa estrutura de comunicação, telescópio, etc., na superfície, exato, da Lua do que em órbita. Porque a órbita da Lua é umas marezinhas. É um cu, porque ela... Primeiro, a Lua tem uma superfície muito, muito irregular. Isso faz com que a órbita, qualquer coisa em órbita dela, ande tipo montanha-russa. Exato. Segundo, tem a gravidade da Terra. Você tem que ficar brigando. Que causa muita interferência. Por isso que você não tem nenhum satélite constantemente orbitando a Lua. Eles sempre caem. Ou caem, ou são ejetados para fora da órbita da Lua. É, por isso que a turma coloca os satélites em Lagrange 1, Lagrange 2, né? Lagrange 3. Também são instáveis. Mesmo os pontos Lagrange da Lua são instáveis. Você tem que ficar corrigindo. Corrigindo, né? É. Para alguns meses, algumas semanas, tudo bem. Agora, a longo prazo, não vale a pena. É sempre assim, né? Você tem que tem que fazer sempre os pesos e medidas, né? Tem custo, tem benefício, tal, que nível você vai precisar das coisas, né? Hoje em dia você tem. Nós estamos buscando saídas para expansão sustentável, né, nego? Porque não adianta nada, também sempre para uma rocha que não tem nada, né? Os caras... Na Lua o pessoal fala, tem Hélio 3, né? Que é o famoso Hélio 3. A China... Ah, também tem isso, né? A China tá na Lua hoje, viu? Ela tem um módulo pousado lá no lado oculto da Lua. Pois é. Tá lá quietinho, mas tá funcionando. Mais um motivo pro Trump ficar esperto com a Lua, né? Exatamente. E a China quer pisar na Lua. O plano dos chineses é pisar na Lua também. E o plano deles é produzir o Hélio 3, que é o famoso aí combustível do futuro, que o pessoal brinca, né? É tipo nióbio de balão. Aqui na Terra nós não temos Hélio 3 por causa da atmosfera, né? E na Lua tem, porque na Lua não tem atmosfera, então o Hélio 3 tá ali nas rochas. Aí tem que minerar aquela rocha toda. Sim. E produzir, aí tem que saber quanto que tem e tudo mais. Tanto que uma das missões da Chang'e 4, que tá lá, da chinesa, é mais ou menos... Né, fazer, embora ela esteja parada num ponto, né, é tentar fazer mais ou menos uma estimativa ali do que tem de Hélio 3, porque pode ser uma coisa interessante. Tá. A água também, o H2O que tem na Lua, ele também pode ser usado como combustível, pode ser usado para consumo, então tem assim, bastante coisa que... Não, tendo água, cara, você já tem combustível, você tem como respirar, você tem um monte de coisa. Você tem um monte de coisa. Água é beleza. Tendo água dá pra fazer miséria. Dá até pra plantar batata, né, em Marte. Cara. We choose to go to the moon. Pô, é isso, galera. Pô, esse podcast foi muito maneiro. A gente podia ficar 5 horas falando sobre esse assunto, mas acho que... Tem muita coisa. Pois é. Então, queria agradecer muito a presença do Sérgio Vieira, do Sérgio Sacani, do Cardoso, do Ronaldo. E a gente escolheu falar sobre a nossa ida pra Lua porque é uma coisa, um dos momentos mais épicos da humanidade, na minha opinião. E pra quem não acredita nisso, cara, sinto muito, mas você não merece nem ser chamado de humano, tá bom? Pois é. É isso mesmo. Antes de terminar, queria agradecer a galera que apoia o Sala da Justiça no Padrim e no PicPay, especialmente ao Thiago Leão, que tá no nosso Hall da Fama do SDJ. Thiago, valeu. E, pô, outras pessoas podem colaborar também, vão ter seu nome lido aqui no podcast. Pois não é. Não se esqueça de assinar o nosso feed. Você pode assinar no Spotify, você pode assinar no Apple, no Android, onde você tiver. Tá certo, é isso aí. Gente, muito obrigado pela participação, foi foda, cara. Valeu, valeu, galera. Falou, até semana valeu. Que vem. Até semana tchau, que tchau, vem, tchau. Valeu. You saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own.